E aí, galera, começa agora mais uma edição do QDA Podcast, edição número 253. Eu sou o Vlas Júnior, aqui mais uma vez com o Carlírio Neto. Saudações a todos, especialmente para quem apanha de suporte de celular, igual eu tô apanhando agora. Tá. Pra Rafaela? Boa noite. Nossa, apanhar de suporte de celular. Meu. É, tô... fica caindo sozinho essa desgrama aqui. Tá bom. Meu Deus. Estou aqui com o Wesley. Boa noite, pessoal. Ah, ele roubou a minha. E estou aqui também com o André. Olá, pessoal. Boa noite, né? Hoje prometem boas brigas. Quem sabe com boas amizades também. É isso aí. Né, pois é. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, vocês já leram aí no título, né, mas a gente vai falar sobre rivalidades, né, e enfim, né, daqui a pouco a pessoa que convidou, que propôs o tema vai aparecer, ela não está aqui ainda. Ah, mas... tá aí, acabou de chegar. Chegou! Opa, Jojo? Cheguei muito de novo. Pronto, então a Jojo chegou, então daqui a pouco ela vai falar um pouquinho mais sobre o tema dela. Como sempre, antes da gente começar a falar sobre o tema dessa edição, vamos começar, então, com a leitura de comentários da última edição. Não sei se teve comentário no Netuin, não teve no YouTube, mas teve no AnimeCoach. Só no AnimeCoach, só lá. Yeah. Então, a Rafaela vai ler os comentários, vou mudar aqui a imagem. Mas para deixar a Rafaela mais tranquila, o comentário da escritora foi bem sucinto dessa vez, bem mais curto que o normal. Aham, uhum. Acho que é por causa do tema também, né? Também, também. Vamos lá. Saudações quanto aos temas surpresos ao Kyodai Podcast. Quem diria que iam de roleta pra escolha aleatória e que cada um ia ter que se virar nos 30? Só vocês mesmo. Vamos lá e não se preocupem, serei boazinha com as escolhas e das vistas aí. Só posso falar de Tazrana Kiss, que revi há pouco tempo e gosto da forma que a trama foi indo. Seguida a vida do casal principal, do final do colegial, faculdade, trabalho e família. Se quiser uma obra completinha, eis uma escolha de anime. E não, tem gente mais suportável que o Naoki, acreditem. Entendo que não gosta do protagonista masculino. Pelo menos não houve pressão de leitura para mudança de par romântico como em Hana e Yoridano. Vamos para os temas e minhas escolhas. Casou no anime. Tô no Kakukau aí, já começa com o casal principal se casando no civil e vivendo uma vida de casados. Algo que muitos animes ficam devendo ou acontece na reta final. Garota do interior seria Saijoku Teima wa Gumi Hyori no Tabiu o Hajime Mashita, cuja protagonista vivia numa pequena vila do interior antes de partir na sua jornada. Pessoa hospitalizada, Healing Good Procure. Por causa da Nanoka, pois antes e até em alguns momentos vivia hospitalizada. Esportes individuais, Megalobox. Conspirações, Karakuri Circus, do mesmo autor de Yushi Totora. O que tem de conspirações e tramóias não está registrado. Culpa do vilão e de toda razão, e com toda razão, tudo de ruim que acontece tem dedo do desalmado. Bem, é isso. Se cuidem e até mais. Pronto. Resolvido. Bem tranquilo, né? Dessa vez, então. Uhum. É isso. Vamos então agora, pessoal, para o tema dessa edição. Então, Joana, por favor, explique o tema que você escolheu. Então, eu pensei, tá pensando assim, tipo, como escolher um tema? Assim, no sentido do que escolher. Pensando que podia ter sido falado, que não tinha sido falado. Aí pensando no anime que eu queria falar, só que não falar de uma forma tão óbvia, no sentido, tipo, de escolher um tema que parece mais a cara desse anime, até porque teve um tema próximo a ele recentemente, eu falei, e pensando num aspecto específico que eu gostei, eu pensei, por que falar de rivalidade anime? Porque tem vários animes que tem essa construção do protagonista, ou de dois personagens que são rivais um do outro, e que isso é muito intenso durante toda a animação no geral, seja num arco mais subplot, né, algo mais tangencial, ou mesmo principal. E principalmente para o God Shippar, a Rafa também, a gente sempre quer ver essas rivalidades como material para Chip também. Então, tipo, eu pensei Mas nem todo mundo é Kishipa, mas eu pensei que seria um tema legal falar sobre rivalidades de animes. Com várias formas diferentes, vários tipos de animes diferentes que dá pra falar com esse tema. Então vamos pedir pra cada um escolher pelo menos uma dupla de rivais. Pra gente comentar sobre o que a gente acha dessa rivalidade e tudo mais. Como é que é isso? Eu queria fazer só um adendo, né? Não ficou tão... A gente não quis explorar tanto com detalhes o que, que é rivalidade, o que, que não é. Então, meio que a gente escolheu aqui baseado no que a gente quer. Então, vai ter rival que algumas pessoas vão dizer que são inimigos, que outros vão dizer que não, rivalidade não pode ser assim, tem que ter pessoas que são rivais, não necessariamente tem que ser inimigos, ou não pode ser amigo, não sei o que. A gente não chegou nesse ponto. Esquece isso. A gente só pegou pessoas que se antagonizam de alguma forma, que podem virar amigos ou não virar amigos, não importa, tá? É porque a gente encarou, tipo, vai rival e pronto, acabou. Até pensando, porque quando a gente pensa em clichês, né, os tropos e tropes, né, existe uma gradação entre rivalidade e inimigo. Um inimigo pode ser um rival, mas nem todo rival é inimigo. Então, assim, como o Eduardo Fantino entrou nesse detalhe, a gente pegou dois personagens que se antagonizam, são rivais em algum momento, e a gente vai discutir sobre isso. Eles podem ser rivais que viram amigos, ou rivais que serão sempre inimigos. É como a gente vai escolher aqui e falar sobre eles. Shonen é muito baseado nisso, em foco em rivais e tal. Inclusive, eu acho que a gente escolheu o Shonen aqui. Alguns escolheram, né? Mas nem todo mundo escolheu porque queria pegar coisas mais diferentes e tal. Mas é só pra dizer que é bem diferente. Então a gente não vai estar se baseando no rival clássico do Shonen de ação, tá? É só pra expandir, pra que quem vem aí no comentário dizer, mas isso não é rivalidade, isso é outra coisa. Ok, a gente deixou bem alto. É isso, paciência, aceitem isso. A gente não queria ter que detalhar muitas coisas, não. Ok, então, dito isso, Joana, quem começa mesmo? O Carlírio. Pode fazer o Carlírio? O Carlírio. Alguém mandou ler os comentários no WhatsApp, né? Ok, não lia, porque você falou que ia ser junto com a Rafa, não sabia qual dos dois ia começar, mas vai então, Carlírio. É o Carlírio. Então, o anime que eu escolhi é Saki, vamos direto ao ponto, é Saki, um anime de 2009 animado pelo Estúdio Gonzo, entre abril e setembro daquele ano. E a rivalidade que eu vou trazer aqui é um tipo diferente de rivalidade em si, é uma rivalidade unilateral. Ou seja, a pessoa A se sente grande rival da pessoa B, mas a pessoa B não dá a mínima, não tá nem aí, não considera ninguém rival. Nem essa tal pessoa A. E aqui eu vou estar falando, logicamente, da Ryumu Butitouka, que é a tal da pessoa A, e a Haramura Nodoka, que é a tal da pessoa B. A Touka, ela vem de um colégio chamado Ryumu Buti, que é o colégio da família dela, obviamente, né? E a Touka, ela conhece a Haramura Nodoka através da internet. Ela é conhecida, né, nas partidas de Mahjong via net como Nodoti. E a Nodoti, ela é invencível na internet, totalmente invencível. Ninguém consegue bater a Nodoti. Nodoti é a Haramura Nodoka na internet. Pois bem, acontece que na grande final do torneio escolar por equipes, que vale uma vaga no torneio nacional em Tóquio, apenas para campeã, está lá na mesma mesa, na quarta rodada, entre as quatro participantes, estão lá a Touka na frente da Haramura Nodoka. E a todo instante desta partida de Mahjong, a Touka olha para Nodoka como alguém a ser superado, como alguém a ser derrotado, como alguém que eu preciso vencer, mostrar o meu poder, mostrar por que a minha escolha é tal campeã, etc, etc, etc. E por aí vai. E do lado da Nodoka, ela tá com o pinguim dela no colo, só olhando pra mesa, olhando pras peças, pensando nas jogadas. Não tá ligando a mínima se a Touka, se as outras concorrentes estão vendo ela como uma rival em potencial. Ela tá ligando pro jogo dela, como ela sempre fez. De uma maneira até meio fria, né? De uma maneira até meio fria, mas ligando pro jogo dela. Em dado momento, interessantemente, a Touka solta um clichê que eu acho que faz muito sentido. Qual que é o clichê que ela solta? E normalmente, os vilões esperam os ditos bonzinhos energizarem-se ao máximo para ter uma batalha decente. Só que a Touka, ela se coloca como uma vilã que não quer esperar. Ela quer derrotar a Nodoka rapidamente. Mas, já soltou do spoiler aqui, embora o anime seja de 2009, bem distante por sinal, consegue derrotar a Nodoka. Não consegue. Óbvio. Ela consegue um Baimão, uma jogada de muita pontuação, que tira 8 mil de cada uma das concorrentes da mesa. Beleza, ela consegue umas jogadas legais. Só que no final da rodada, ela, se fosse colocar um tete-a-tete, um versus ali, ela teria perdido pra Nodoka. Teria perdido. É, o Evilás e o Joana entraram num conceito na apresentação desse cast, que eu achei muito interessante, até por sinal, que é de rivalidade que se tornam mais inimigos, de rivalidade que acabam se tornando amigos. Aqui um exemplo de rivalidade unilateral, totalmente unilateral. Ambas as partes se tornam grandes amigas. Quer dizer, se respeitam mutuamente, né? Porque a Nodoka só tem olhos para uma grande verdadeira amiga, que é a Saki. Amiga. Bem entre aspas, amiga, né? Amiga, claro que é um algo mais ali. Amiga é coisa para ser guardado do lado esquerdo do peito e por aí vai. É, mas, né? Ah, esse tipo de rivalidade, é isso? Não, esse aqui não. É, tá falando que a Nodoka, ela é apaixonada pela Saki e vice-versa. Isso aí não tem a ver com essa relação aqui, não. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é mais aquele, sabe, aquele shoujo padrão que aí tem aquela menina riquinha ou chata que ela briga com a protagonista. É a Touka. Tá nem aí. É pronto, é meio que isso. É a garota riquinha, que na verdade é só alívio cômico da história, entendeu? É isso. Ah, entendi. E a Nodoka, ela tem como característica certos atributos físicos, que eu não vou dizer aqui o nome, propriamente dito, mas que todo mundo chama a atenção. O plot, ela tem um plot muito exagerado. Ela tem um plot de plots exagerados demais pro tamanho dela. Então isso chama a atenção de todo mundo que olha pra ela. Inclusive da Touka, que tem os plots... Normais. Ela tem... Não, abaixo do normal dela. O dela é abaixo do normal. Mas ela tem plot. Ela tem plot. De toda forma... Pra ideia dela, acho que é normal, mas tudo bem. Ah, não. Tem personagens ali que tem plot melhor do que o dela, verdade. Tem mesmo. De toda forma, a própria Saki é uma tábua, verdade. A própria Saki é uma tábua. De toda forma, esse é o anime que eu quis trazer, uma rivalidade unilateral, mas sadia ao seu próprio modo, que traz aquele alívio cômico, como o Vilazo bem falou, ao mesmo tempo que mostra uma evolução de personagens dentro do anime. E é isso. Ok. Alguém quer comentar sobre Saki? É que eu não vi, né, então. Eu não vi. Eu não gosto, então. Mas falou várias coisas sobre, tudo bem. Mas eu sabia. Saber de coisas. Teve conteúdo. Gosto do anime. Pelo menos teve conteúdo. Até aí? Pelo menos faz comentários. Eu posso dizer que já é interessante trazer uma rivalidade, né, que seja nesse contexto, né, de um esporte intelectual, que não seja só aquela coisa bem clássica, né, de pancadaria, já é interessante. Eu acho que a rivalidade tradicional, essa é bem clichêzona, sim, pra ser sincero, mas... Enfim. Eu gosto quando a rivalidade é assim... Assim, não tô criticando a do Carlinhos, tá? Eu entendo essa parte da livro como que é legal esse tipo de rivalidade também. Mas eu, hoje em dia, é muito a questão do Evlasio de antigamente e de hoje em dia, né? Hoje, eu gosto mais da rivalidade quando o rival, mesmo que ele seja um personagem secundário, dão uma história pra ele, sabe? Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem, bem tranquilo, que voltando pra, já que tá falando desse anime de esportes mentais e tal... O próprio Sangaison Lion, tecnicamente gordinho lá, ele é rival do protagonista, né? Era a minha segunda opção. Mas só que tem todo um arco de história com ele, tem toda uma coisa interessante. Esse tipo de ideia eu acho maneiro, assim, quando eles dão mais a pretensão ao personagem, assim, o personagem não é só um alívio cômico que apareceu, sabe? Eu não tenho, como eu disse, eu não acho que eu nem cheguei a ver o suficiente pra falar dessa personagem. É porque, pra mim, não tem que essa personagem é tão ruim quanto, mas ela me lembra a como é o nome da menina loura do anime do Gorila que ele tá assistindo, Rafa? Eita, não sei. Ela não é nesse nível. É super estranho, assim. E também não vai pro absurdo, né? Que é o caso da menina. Da da menina lá, da Rosa Negra do Rambo, não, né? Não, que é outro não, nível também. Não. Então é só pra... Também não. Ela tá não. No meio termo, vamos dizer assim. Não, é meio termo, não. É bem menos, né? É bem menos. Meu Deus. Bom, eu vou aqui escolher a próxima pessoa. Normalmente eu escolheria a Rafaela, que me forneceu essa primeira posição, porque eu tenho que sair mais cedo do cast. Mas como ela disse que amanhã é feriado e não vai trabalhar... Amanhã é feriado. Sérgio, então, vou escolher outra pessoa como segundo. Essa pessoa, então, vai ser o Evilásio. Daí eu aproveito, então, para me despedir aqui de todo mundo. Desejo não, então, um peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Você vai sair agora, então você fala o resto de pra... Beleza, é verdade, é verdade. Já falou... Então, vamos pro resto. Então, vamos lá para edição número 126 da sessão Recadinhos do Padrinho. E, faz o yay, por favor, Rafael. Yay! Pronto. Obrigado, muito obrigado. Tenho aqui dois informes para passar, eu acho que eu vou adicionar um terceiro. Sim, isso, então eu vou falar dos que eu trouxe. O primeiro que eu trouxe é um clássico, né? Um clássico aqui da casa, que é o ranking de animação japonesa, né? É o ranking de animação entre 9 e 15 de junho. Eu vou me até fazer um resumão aqui e dizer que a posição de Doraemon me chamou a atenção para pior. Tá? Me chamou a atenção para pior. Porque normalmente Doraemon tá mais acima do que tá agora. Tá ok? Precure, na posição de sempre, o meião de tabela ali, sempre com Olha, uma boa audiência. Eu queria tal. Jogar na cara de todas as pessoas. Eu e o Wesley aqui gostamos do anime. E ele está nesta lista de top 10. E muitas Sim. pessoas criticaram. Mas o detetive depois do jantar tá aqui nessa lista. Esse anime é bom, esse anime é esse bom. Esse anime é vejam. Bom, apesar de todas as críticas. Tá aqui. Eu não gosto. Tá aqui. Detalhe. Vejam o live action, aqui. Inclusive, a série inclusive, de TV é boa. Não, Ana. Sai inclusive, pra lá. Ele está aqui uma posição acima de Doraemon. Doraemon é o décimo, ele é o nono. Olha aí, inclusive, cara, esse tá eu recomendo ver em japonês. Tem versão dublada, mas eu não recomendo ver o dublado em português. Eu recomendo ver em japonês. Eu tenho que ver esse, pô. Eu ainda não comecei a assistir. A minha menina, minha eterna menina Mal tá em quarto lugar aqui, maravilhosa, né? Arrasando. Tá aqui, né? Top 4. E a liderança, pra alegria de pessoas como a Joana e a escritora, Detective Conan, não sei por qual semana seguida já, não perdi a conta, Detective Conan na liderança, hein? De audiência. Claramente não é... É estranho essas ações. É estranho essa sessão, tá em primeiro. Vocês acham que tem caído muito nos últimos anos, né? Tem, nas últimos anos tem caído, tem caído, tem caído. Nossa, e a Iba também tá vendo aqui, o Iba também é do mesmo autor do Steve Conan, né? Do Gosho. O ruim de Sazai Santi Marukochan é que, como ele não chegam oficialmente aqui, a gente nunca sabe se tá acontecendo alguma coisa ou se não tá acontecendo, sabe? Então é difícil às vezes prever, porque você tem que ir num site japonês ou ir num site americano que consiga trazer, porque também não tem um fansub que traduza essas séries. Você até tem algumas coisinhas de Chibi Marukochan no YouTube do Chibi Marukochan, mas não tem episódio completo. Então é difícil saber como é que funciona esses. Detetive Kuna já tem mais lugares que dá pra você acompanhar, e os outros todos aqui também são dá pra acompanhar. Então é mais fácil a gente falar sobre eles. Até o Shin-chan é mais fácil de você achar para acompanhar. É meio triste isso, mas enfim. De fato. Eu queria muito ver chamada, Shin-chan, mas é difícil de achar, então. Inclusive, Vlad, eu não sei se é o autor de Sazae-san ou de Chibi Marukochan, mas um deles, parece que eles fizeram uma assinatura de que, tipo, não ter os episódios esperados pela internet, só passariam na TV. E nunca disponibilizariam eles. É Sazae-san, né? Isso, eu já tenho episódios na internet. Então, no YouTube oficial do... É, o Sazae-san mesmo... Tem vazado alguns, né? Mas a galera meio que, O Sazae-san é o Simpsons... É o Simpsons japonês. Só que mais leve. Mas é isso. É isso. Ah, o segundo tema que eu vou trazer, antes do Evilásio trazer o tema dele, é o seguinte... Toei Animation fará streaming de 3 animes no seu canal YouTube com dublagem em inglês dos Estados Unidos. E quais são esses animes? São a primeira série de Digimon, a primeira de Precure e a primeira de Magical Doremi. E por que que a Toei vai estar fazendo isso no seu canal em inglês no YouTube? É uma parte do evento chamado Summer Weekend Splash. Então, a partir de 28 de junho, não fala no corpo do texto se vai ter bloqueio de região, então vamos acreditar que não vai ter, né? Bloqueio de região global. É, esses três animes estarão disponíveis para serem assistidos no canal oficial da Toei Animation no YouTube. Repetindo, a primeira série de Digimon, a primeira de Precure e a primeira de Magical Doremi, a partir de 28 de junho. Peraí, elas não estão dubladas em inglês? Exatamente. Ah, então vamos apoiar. Oi? Então é triste. Eu gostaria que tivesse japonês, não me importaria com legenda em inglês, mas tinha que estar... Eu queria que tivesse dublado em português, assim, ou japonês com a legenda e tal, mas... Nada contra a dublagem americana, tá? É porque se eu vou escolher um pra ver, eu vou fazer tudo pra não ver na dublagem americana. Ou tu vejo no japonês, ou é isso, é possível. Eu me recuso a ver com a dublagem americana, mas tudo bem. Não é nem porque é ruim, tá? Eu acho que tem dublagens muito boas, mas isso caracteriza ainda mais, sabe? Porque uma coisa você vê em português, vê abrasileirado, com coisas regionais e tal... E identificar-se com aqui. Outro é você ver no original e você entender que é a proposta original. Agora, ver na versão americana, que vai estar voltada para o público americano, norte-americano, versão americana é triste, né? Versão estadunidense ou da Inglaterra, que eu não sei qual dos dois é. É voltado para Estados Unidos, que nem eu falei. Voltado para esse público. E, tipo, para mim não interessa. Desculpa. De toda forma, vai estar disponível com episódios novos a cada sábado e domingo. É a mesma coisa que, tipo, pegar um desenho norte-americano e ver com dublagem em japonês. Também não quero, porra. Eu prefiro ver ou em português ou... É. Por isso eu recomendo ver Tube Hero X em chinês. É mais difícil, né? Infelizmente, esse é um que eu adoraria ver em chinês e só consigo ver em japonês por meios oficiais, né? Pois é. Eu também queria ver em chinês, porque eu queria ver os episódios completos, né? Porque já me disseram que corta tudo. Eu não sei se o Tube Hero X tá cortando, os outros estão. Vocês estão vendo em chinês, eu tô vendo no Crunchyroll, tá saindo áudio em chinês. Ah, eu vejo dublado. Eu vejo em japonês. Eu, assim, geralmente eu escolho o português dublado. Eu prefiro ver no português dublado. Mas a dublagem tá boa, a dublagem tá boa. Como a dublagem tá muito boa, então eu só vejo dublado. A dublagem é bem... É só por isso, tá. É. Bom, Evilazo, traz a tua manchete, então, da sessão. Tá. E a minha manchete é... Criador de Cowboy Bebop planeja anime sobrenatural com o próximo projeto, né? Então, o Shinichi Watanabe, ele revelou que tem interesse, né, em desenvolver um anime com a temática sobrenatural, né? Ele falou que... Abre aspas. Gostaria de fazer uma série baseada numa história de fantasmas no futuro. Tenho consumido bastante produto, mídia, né? Relacionada com fantasmas ultimamente. Especialmente filmes onde aparecem fantasmas malignos. Ah, e recentemente eu vi O Exorcista, né? É, assim, o Watanabe, ele é um cara que... Ele, quando faz anime... Por mais que nem sempre vá gostar dos animes dele. Por exemplo, os Lázaros dessa temporada não me interessa. Depois que eu vi o comecinho, não tenho muita vontade de continuar. Mas eu sempre vou dar chance. Eu sempre vou ter interesse em ver. Porque esse é um cara que ele vai muito além. O próprio Lázaro, queira ou não, ele tem coisas diferentes. É só porque não me interessou. Então eu sempre vou dar uma chance. Então eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser esse anime sobrenatural. Porque ele nunca abordou isso nas séries dele. Sempre tem uma ou outra coisa, brincando às vezes. Mas nunca abordou, né? Então... como fala na notícia, né? Ele é o diretor de Cowboy Bebop, diretor de Samurai Champloo, atualmente está no Lazarus, teve Space Dandy. Space Dandy talvez seja onde ele fez mais loucura e tal, né? É o Terror em Ressonância, que apesar do nome terror, ele é terror de terrorismo, tá? E o Karate Tuesday, né? Então eu tô muito curioso para saber quando ele lançar essa série, eu tô bem curioso. E é por isso que eu trouxe as notícias. Bom, então dessa maneira eu encerro a edição número 126 da sessão Recadinhos do Padrinho. Aproveito para me despedir de todo mundo. Eu espero que alguém faça o meu para discordar naquela porcaria, porque eu não vou estar aqui, né? Enfim, quando você tem outros animes para indicar? Outras rivalidades para indicar? Tenho não, desculpa, não pensei em outras. Não. Tenho não. Tá de boa. Então tá. É, sossegado. Né? Então, então valeu, gente. Era eu, né? O próximo? É, você é o próximo. Tá bom. Valeu aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã, é. Então, vamos lá. Já coloquei a imagem, né? É, apesar do Carlinhos ter pego imagem das antigas, mas tudo bem. É, eu vou falar da rivalidade de Guts com Griff no, em Berserk, né? A casca tá na imagem só pra estar. Não é isso. Apesar de que a casca é um dos maiores motivos da briga, né? Da cisão. Né? Sim. É, não tô falando da rivalidade, sim, porque a rivalidade já existia, né? Então, pra quem nunca viu Berserk, ela vai ser essa história no universo de Dark Fantasy. Foi criado pelo Kentaro Miura, né? Que Deus o tenha. Espero que seja um cara bom pra estar no céu. Ele já conta essa história do Guts, focada no Guts, né? Que é esse que era um garoto, né? Que ele virou um garoto órfão logo de começo. Ele teve um pai adotivo que abusava dele. E que era um cara terrível, assim. Muita gente é terrível nessa série, tá? Mas a história a gente começa já vendo um futuro, né? Ou melhor, um futuro do que vai ser essa rivalidade, né? Que é já com o Guts na sua forma como caçador de demônios, que é meio que isso. O Guts, ele é esse cara que ele é marcado por uma... Ele tem uma marca que faz com que toda noite, normalmente... a marca dele, ele acaba atraindo criaturas sobrenaturais, ele é um cara que foi marcado como sacrifício, só que ele sobreviveu a esse sacrifício, por isso que as criaturas elas vão atrás dele, e ele é um cara extremamente forte, extremamente poderoso, e que caça essas criaturas com o foco, o objetivo de matar uma dessas criaturas, que é o Griffith, que aí a gente vai para a história do passado, que na verdade foi muito provavelmente, o melhor amigo dele, ou a pessoa que ele mais quis ter como amigo, né? Que ele talvez seja uma amizade mais curta também da série. O Griffith, ele era o líder, né, do grupo do Falcão, do bando do Falcão, o Takanodan, que é um grupo de mercenários que eram feito de pessoas... De jovens pobres, mas muito habilidosos, e que foi crescendo por causa dessa habilidade na guerra. Como é que pode dizer assim? As pessoas começaram, os nobres e os países começaram a ver como um grupo muito poderoso, né? Começaram a dar cada vez mais prestígio, né? Então foram crescendo em prestígio. E o Guts, ele acaba conhecendo o Griffith quando é mais jovem. Tanto que o Griffith é a primeira pessoa a derrotar o Guts, né, numa luta. O Guts, ele acaba se tornando um dos generais do exército do bando do Falcão. E ele sempre quis ver como ele sempre quis ter o Griffith como um amigo, né, e não como superior. E o Griffith, ele sempre viu o Guts como um cara com super potencial, mas ainda assim, né, num certo patamar de que ele não era o amigo dele, né? Apesar de que ele tinha muita consideração pelo Guts, até porque o Guts, ele se torna meio que uma arma extremamente vantajosa pro bando do Falcão, à medida que ele vai ficando cada vez mais forte, ao ponto de ficar mais forte que o próprio Griffith, né? E em um certo momento, acontece a grande cisão da história. Eu vou ter que contar um pouquinho de spoilers, até porque o anime, o filme e a maioria das adaptações tratam de ficar repetindo as histórias, né? A famosa história da Era de Ouro, né? Que em um certo momento, né, o Griffith estava crescendo em ascensão, e o Griffith sempre teve o sonho de ter o seu próprio país. E o Guts, ele chega em um certo momento que ele decide sair do bando do Falcão. Mas ele não decide sair porque ele tá com raiva do Griffith ou coisa do tipo. Na verdade, pelo contrário, porque ele ouviu uma vez uma conversa do Griffith falando que, tipo, por mais que as pessoas do bando do Falcão sejam o Griffith trate bem e tal, ele nunca considerou elas como amigos, porque para considerar como amigo tem que ser uma pessoa que tá mais ou menos no mesmo patamar que ele. Sabe? E o Guts, ele meio que tem essa vontade, né, de mostrar que ele é forte, sair pelo mundo e depois voltar como uma pessoa que esteja no mesmo patamar que o Griffith. Só que esse é um dos motivos para o Griffith enlouquecer. E gera uma treta absurda, eu vou deixar detalhes de lado, mas o que acontece no futuro, depois de um certo tempo que o Guts volta para tentar salvar o Griffith que está preso, e que todo o grupo do Banco do Falcão tinha sido caçado e tratado como vilão lá do reino principal onde o Griffith estava, o Guts volta, e aí nesse momento aqui entra o elemento da Dark Fantasy, né, da sobrenatural. Ele já tinha pezinhos antes, mostra-se antes, né? Mas principalmente nesse elemento, que é quando acontece um evento, que é um dos eventos principais e mais catastróficos, que é o que vai dar a marca para o Guts, que é o evento do eclipse, onde algumas criaturas. Eu não sei se tem um correto seria divino, talvez sejam criaturas divinas malignas. Elas vêm e elas tomam, elas fazem com que uma nova pessoa, um novo humano se torne uma dessas criaturas, se torne um apóstolo. E no caso, essas criaturas principais, as mãos divinas, eles podem tanto transformar a pessoa num apóstolo, que já seria uma criatura terrível, quanto no caso do Griffith é mais ainda, né? Porque ele tinha o Berrelite, que é o ovo do demônio, né? Que tornou o Griffith, né, por toda a sua ambição, um novo mão divina. E é meio que uma das cenas mais terríveis dos animes, mangás e coisas do tipo, porque tem que ser para Dark Fantasy. Inclusive, até hoje, é um dos grandes questionamentos de Berserk é por causa que o Griffith, na forma de mão divina, estupra a Casca, né? Que é essa outra personagem, também era ali, era uma das generais do Bando do Falcão e tal. Isso se torna um plot, isso deixa ela maluca, maluca no sentido realmente de ter problemas mentais, né, na história. E o Guts, inclusive, como ele era apaixonado pela Casca, inclusive eles estavam juntos antes disso acontecer, ele leva a Casca, uma das boas partes do plot da história é o Guts levar a Casca até um certo local, né, onde ela vai poder ser curada, né. E, enfim, né? A rivalidade vai contar entre esses dois personagens, então é a rivalidade que vai perpassar toda a série ao longo de vários momentos, que era a rivalidade que nasceu de um primeiro de uma admiração, depois de uma amizade, depois de um declínio, depois de uma inimizade, e principalmente depois que o Griff se torna o Fentor, né? O sexto mão divina, se torna também não só inimizade, mas uma rivalidade dentro da. E todo esse aspecto que já existia na época que o Guts ele saiu do Bando do Falcão, e para ele sair do Bando do Falcão ele teve que derrotar, ele derrotou o Griffith, né? Então, eu acho muito fantástico, muito incrível como é a história bem contada. Tem seus porém, tem questões a se tratar, mas isso diminui a qualidade da história de Berserk, que não é para todo mundo. Como eu disse, é uma história de Dark Fantasy, geralmente histórias de Dark Fantasy elas são mais pesadas. Mas é uma história excelente, assim. Eu fico muito triste que o Miura faleceu. Tecnicamente, os amigos do Miura vão continuar a obra, mas sabe-se lá, né, se essa obra vai realmente terminar algum dia. Mas é isso. Nossa, Pergunta, Eduardo. o nome do item é tudo, é Berrelite, é Carmesim, Berrelite Carmesim, né? Que transforma ele em feto, né? Que ele vira outra Porque tem coisa. outros Berrelites, é. Mas sim. É, ele vira outra coisa e tal. É uma obra bem fala, desde que eu comecei a frequentar ciclos de fãs de anime, né? Lá por 2004, o pessoal sempre falava de Berserk, né? Como obra de destaque. Passava nos eventos e tudo. Como anime, toda essa história a primeira série de anime, foi a primeira vez que ficou famoso, ela conta principalmente esse arco da Era de Ouro, mas ele é um anime. Ele é um orçamento baixo, tem vários problemas e tal. Então a saga da Era de Ouro, ela tá contada em três filmes. São filmes que, a princípio, é meio estranho, porque tem muito CGI, mas eles são filmes muito interessantes, muito bem feitos, assim. Então, eu diria que, em termos de anime, para conhecer essa história, a melhor forma são os três filmes, é o que eu indico hoje em dia. Mas a preferência sempre, nesse caso, é pelo mangá, porque O anime que conta parte do que acontece depois é terrível. É um anime CGI horroroso. Eu vivia brincando, né, que era ótimo, porque eu gosto muito de Berserk, mas eu sempre entendi que é horroroso. E, obviamente, não conta a história toda, né, até onde ela tá. Então, é o mangá, digamos, que é o jeito. Eu vi lá se tu assistiu o outro anime que veio depois. Eu vi. Ele é melhor do que essas duas primeiras temporadas. Não, mano, é uma terceira temporada, aquele anime é horroroso. Não, é porque tem uma outra série. Não, mas ela é no mesmo estilo. É no mesmo estilo? Ah, tá. É porque eu acho que tu tá falando da. É porque assim, existe a série original, a primeira série lá dos anos 90. Existem os filmes, que são em CGI, mas eles não são ruins, eles são bem feitos. Isso. Eles são muito. Inclusive, a eclipse deles, pra mim, é até melhor do que o do mangá, tá? É, eu adoro a cena do eclipse dos filmes. Os filmes são muito bons. E existe a série que vem depois, que é contando o que acontece depois do eclipse. Não, Essa é a tem única. outra, tem outra, tem uma outra que Não, veio depois. não tem, não tem. Tanto que São não é três séries. oficial, tanto que não é oficial, Wesley. Não é Tanto que oficial. Ah, não é é oficial. meio. Ah, Não, tá, eu achei não. que era E ele oficial. é feito fã, ele é meio. Mais ou menos, assim. É, não vale Ah, muito a pena, não acho tá. que vale muito a pena, não. Eu achei que era oficial. Ok. Não existe. Não, oficial é essa última, que pelo menos a trilha sonora é boa. Fala, Rafa, você ia perguntar um negócio, aí te cortaram no meio. Não, é porque eu não assisti Berserk, eu não conheço a história do mangá, tô descobrindo agora que você fez a explicação. Mas sempre existe o meme do. É, o Griffin não teve culpa, uma coisa assim. Então foi pela questão Kid Nothing Wrong. do estupro da casca, é isso? É por causa disso que É. sempre falam? Só Uhum. queria saber. Não, eu acho que é por causa do. É porque assim, ele. É o que acontece para ele cair na desgraça ao ponto de ele aceitar se tornar um mão divina. É uma questão. É questionável. E aí tem a questão de não ter culpa, ou ter culpa, o eclipse aconteceu independente do Griffiths. Mas é meio complicado, porque a própria história diz que, tipo, para ele aceitar, ele tem que sacrificar todos os amigos. Então, meio que ele sacrifica todo o bando do Falcão. E além disso, tem o estupro da casca. Sim, entendi. É interessante porque eu já ouvi muito falar de Berserk. Eu lembro que quando o mangá foi publicado no Brasil, eu até comprei o primeiro volume e eu li, eu não gostei assim. Tem algumas coisas que o pessoal fala de Berserk mais nos últimos capítulos, né? Os mais recentes, depois do Eclipse, que parece interessante, mas como o Evilás falou, né? Pela minha pesquisa e pelo que eu vi, como ele é uma Dark Fantasy, ele realmente não é pra mim, assim. Então, eu acho algumas coisas que o pessoal fala interessantes, enquanto a rivalidade do Guts e com o Griffin, todo o contexto pós o eclipse e tal, mas ao mesmo tempo eu fico achando que eu não ia conseguir me conectar muito. Ele é Mas 100% Dark Fantasy, assim, né? ele é uma coisa mais pessoal, não um detrimento da obra, é mais eu É. mesmo, né? Como falou, nem toda obra serve para todo mundo, e eu acho que Berserk é uma essa, apesar de eu ficar achando algumas coisas legais de longe, assim, nesse É, e sentido. assim, ele fala muito dessa questão, eu falei do estupro, ele tem algumas questões sexuais e tal, mas eu diria que ele é até um pouco depois do eclipse, isso, porque depois tem, mas é em menor quantidade, tá mais pelo grotesco. Mas tem, sempre vai ter, porque vai falar muito sobre a questão da igreja e igreja corrupta, e sobre a relação dos reinos e como os reinos vão se beneficiar. Porque assim, o Fenton vai voltar e ele vai conseguir um reino, ele vai se tornar, ele vai voltar como o próprio Griffiths, como um rei do Falcão, né? E ele vai voltar ordenando um exército de demônios, basicamente, sabe? De humanos e demônios, e é toda uma outra conclusão. Enquanto o Guts está tentando levar, em um certo momento, o foco dele principal é levar a casca para a Ilha dos Elfos para tentar salvar ela, sabe? Então é. E vai ter outros personagens que vão entrando na história e tal, né? E isso vai tornando uma história muito mais complexa do que só a rivalidade deles, né? Mas o foco principal do Guts. A principal é salvar a casca e depois é derrotar o Griffith, porque o Griffith não matou, ele não é que ele só estuprou uma casca, ele matou todos os amigos da vida do Guts. Que ele matou, ele sacrificou para virar a coisa todo mundo que era do bando do Falcão, Rafa. Todo mundo que tava vivo do bando do Falcão, ele sacrificou. Só sobreviveu o Guts e o Rickett, só sobreviveu duas pessoas. E a casca, né? É, três com a casca. E só sobreviveu o Rickett porque não tava lá. E o Guts e a Casca que foi salvo pelo Skull Knight. É isso. Pelo que eu entendi da história, é um problema enorme que só mais porque o Biff não Mas assim. admite o quanto ele se importa com o Guts. Não, Mas não isso admite que ele se importa. é. Isso antes, até ele virar o mão. O Isso, mão do isso, Cruz, que é, a isso, isso. partir daí ele não se importa mais nada. Ele já é outra história e tal. Ele só. Ele virou outra mão divina que ele meio que só quer fazer as coisas que ele quer fazer e não importa as outras coisas. Eu digo por ter Mas. caído nessa, por ter caído nessa, basicamente porque ele não admitiu que outro se importava com o Guts no começo. Isso é uma das questões que o pessoal fala, né? Tem vários problemas aí, mas uma das grandes coisas é que, tipo, ele se importa com o Guts e o Guts ter ido embora é uma das coisas mais. É uma das coisas que o Griff não aceita, Esse meio enlouquecido. mas isso tem várias questões sobre a questão do Griff ser super possessivo, então ele não quer perder as coisas e as pessoas que estão ali para ele também. Então, também tem esse lado, sabe? É porque o Griff também foi uma criança super, foi abusado na infância e outras coisas, então é uma história toda de Tudo coisas complexo. terríveis, coisas terríveis. Percebi. Porque é que o pessoal aqui também usa o termo grimdark, né? Que é tipo Dark Fantasy, basicamente, mas normalmente o termo grimdark associa muito a Game of Thrones, ao Joe Abercrombie. Esse tipo de história, que tipo, não é exatamente a minha favorita, mas eu entendo o Galeano enquanto parte do gênero da fantasia no geral, né? Inspirou muita coisa, né? A Berserk, né? Dark Souls e outras coisas aqui no Sim. Ocidente. Uma das coisas que eu mais gosto é o quão linda era a arte do Miura. Assim, pro conceito Dark Fantasy, obviamente, pro grotesco e tal. Mas eu acho o Miura provavelmente um dos artistas de mangá mais fodas de todos os tempos. Assim, não, é inacreditável. Você não. Sabe aquele. É a diferença que sempre faz. Tipo, enquanto Bleach é uma série super bem feito, o cara é bem desenha, bem tirando cenários, né? Mas você consegue ler um volume em 5 minutos? Berserk, você não consegue passar de uma página em 10 minutos, porque se você quiser ver os detalhes. Porque é tanto detalhe, é bem detalhado, tanta coisinha, que você não consegue. Em 10 minutos você não consegue ver a página inteira, sabe? De tanta coisa que vai. E, tipo, às vezes é um detalhezinho no canto que, tipo, ninguém ia perceber se passasse rápido. E é isso, assim, é uma história demorada para você ler, mas ela é importante isso. Então é muito. Eu gosto bastante, assim, né? Mas eu entendo que é isso. Eu já falei também antes num outro podcast, né, no meu podcast, que eu sou um cara que acho que a arte na, no, na famosa arte sequencial, né, é mais importante do que o texto do roteiro em si, né? Então eu fico fascinado por séries tão bem desenhadas quanto Berserk. Mas o roteiro é bom, o roteiro de Berserk também é bom, tá? Eu diria que assim, numa arte sequencial, acho que os dois é mais. Eu não julgo gente que acompanha a história só porque é bonita, porque é visual, então o visual Sim. precisa ser bonito também. Eu não acho que. Ai, vamos descartar, porque o roteiro. Não, tudo bem, se a história é muito boa, você vai, mas é um mangá, é uma arte, um quadrinho, é uma arte visual. A arte tem que ser boa também. Pelo menos. Tem que ser É pelo porque, menos por exemplo, eu amo o coisa. mob É e o uma anime, mas mensagem. eu não consigo ver o mangá. Consigo, desculpa, acho que Qual? é horrorosa. Mob, Mob, Mob, Mob não Psycho. consigo Ah, ver o sim. mangá, não consigo. Enfim. Assim, eu já vi várias artes do Miura, assim, pipocadas que o pessoal compartilha. É espetacular, assim. É espetacular. Só algumas cenas, né? Imagina como é o mangá todo, né? Mas enfim, é isso. Vamos pro próximo. Vamos pra Jona. Pra mim. Então, o anime que inspirou esse time. Em mês de maio, eu tava de férias. Aí, li um monte de coisa, vi algumas coisas, não assim muito, mas vi o suficiente. E aí, no finalzinho, depois de ter uma trilogia que eu gostei muito, eu tava assim: o que eu faço da minha vida? E eu tenho os episódios meio conforto, assim, de anime pra ver e rever. Tipo, por exemplo, né? o episódio 36 de Conan. Eu sempre tô revendo aí, quando eu tô afim, eu vejo lá de novo, que é o primeiro episódio que o Kaito aparece, por exemplo. Aí eu tava esse dia, eu falei, cara, quer saber, eu tava com saudade de ver... É, eu lembro que eu gostei muito do... Eu vi o início do remake de Lenda dos Heróis Galácticos, né, Log. E eu gostei muito do primeiro e do segundo episódio, né, que é a Batalha de Asat. Aí eu falei, vamos ver de novo? Aí eu vi de novo dois episódios. E era o dia seguinte, eu falei, quer saber? Eu revi de novo os dois e eu continuei, porque eu tinha começado, só que eu não tinha nem terminado a segunda temporada do remake. E aí eu engatei e vi tudo. E aí eu fiquei pensando, puxa, queria falar de Log, né? Eu sei que teve um tema recente, que era no mesmo espaço, que esse combina perfeitamente, que você já me falou, de Log, mas eu fiquei pensando, e eu gosto muito da... de como a série, assim, tudo bem, eles são os dois protagonistas, né? Eu não vi o anime de 80, planejo ver, eu tenho ele aqui, se precisa de tempo, né? Porque são muitos episódios. E eu tenho os livros também no e-book pra ler em algum momento. Mas assim, irei ver porque eu quero um fim, eu não sei quando essa temporada o resto vai sair. O problema é esse, né? Você. Porque eu não acho que vale a pena ver o antigo considerando o novo, que existe o novo. Mas não tem fim, né? Então você tem que ir pra aqui se quiser ver o fim. Mas eu quero final, pô. Eu peguei as spoilers, mas eu quero final. E aí. Eu acho legal porque, assim, obviamente o Yang Weili e o Reinhardt são os protagonistas da história, né? Os dois. Cada um de um lado. E essa é a ideia, né? A história vai falar desses dois grandes... Dois, né? Que depois vai virar três, né? Que vai ter o pessoal lá de Fezan. Esse grande embate, né? Entre o Império Galáctico e as Portas Livres. Isso meio que se... É, concentra na existência tanto do Reinhardt, né? Que é o líder... É, tático, né? Vai se tornar, né, o líder do exército do Império Galáctico e o Yang Weili, que é um dos almirantes do Aliança dos Planetas Livres. E eu acho legal como você contra... Até porque eu acho muito legal o remake, especificamente pelos dois episódios, porque é muito bom, porque esse foi o episódio inteiro lá do Reinhardt, e aí eu acho legal que lá o que reage no final chega assim, não, imagina o quão ruim ia ser ter alguém igual você no lado da Aliança. E aí eu termino o episódio com o Yang, não, gente, galera, a gente perdeu, assim, dois terços do nosso exército, mas fica tranquilo que vocês vão viver. E o Reinhardt, que? Como vocês estão ganhando, velho? Como é que vocês vão viver? E, tipo, eu acho que essa dinâmica foi tão bem construída nesses dois episódios que eu meio que fiquei querendo mais, né? Só que eu acho que a construção é certa, eles vão existindo em paralelo, e em poucos momentos eles se entra em combate, né? Porque cada um vai cuidando das situações políticas e do exército de cada um lado. Mas eu acho muito legal como a série e toda a parte de marketing também fica meio na contraposição dos outros. E eu gosto dessa ideia dos dois serem a mesma coisa, só que cada um... Assim, não são a mesma coisa porque eles têm ideias diferentes, né? Isso porque, assim, o Yang, ele é um democrata acima de tudo, né? E ele não quer ter controle do poder. Não sei se eu concordo com isso. Exatamente. Ele tá no exército porque ele queria fazer faculdade, o único jeito de conseguir dinheiro é através do exército. Então ele meio que ficou ali. Enquanto o Reinhardt não, ele tem um plano de ser um ditador, de certa forma, e dominar a galáxia. Então é interessante como eles vão se... E eu acho legal como, tipo, o exército do Império Galáctico leva o Yang muito a sério. Tipo, na quarta temporada do remake, quando eles estão fazendo a reunião do Ragnarok lá, tá toda lá a mesa dos generais, tá todo mundo. E o Yang Weili. E aí, tipo, a gente vai dar um jeito. Enquanto isso, da Aliança, ele tem os piores chefes possíveis, cara. Não é possível que alguém consiga todos os piores chefes da ficção numa pessoa só. Porque os caras estão lá, tipo, por conta de política, um monte de coisa, aí pra cima do Yang e o Yang bichinho. Eu falei, agora eu vou me demitir. E ele não consegue se demitir. Mas, assim, eu gosto de como... Cada um tem seu universo e os momentos que ele se encontra no campo de batalha é muito antecipado, porque todo mundo fica, ai meu Deus, se o Reinhardt conseguir enfrentar o Yang, ai se o Yang conseguir enfrentar o Reinhardt, né? Porque bem ou mal, o fato do Yang também ficar muito famoso no Império tem muito a ver com ele conseguir contrapor todos os bons planos do Reinhardt. Então eu acho que é uma rivalidade que vai sendo construída assim na trama, mesmo que ela não aconteça toda hora, fica essa coisa, meu Deus. Yang versus Reinhardt. Eu acho isso muito interessante como a série vai trabalhando essa contraposição dos dois durante os episódios. Mesmo que tenha potes assim, específicos de cada império, né, e aliança. Enfim, eu queria muito falar deles, eu gostei assim. E eu quero mais. Eu sei que a série vai ficar em algum momento, mas A última foi em 2022, que está em 2025. Ah. Enfim, eu queria só falar disso. Eu gostei bastante. E eu gosto também de rivalidade anime no geral, assim. Então, eu fiquei pensando nisso. Né, eu... queria falar só assim, eu concordo e discordo de algumas coisas que a Joana falou. Assim, é, por exemplo, eu não acho que o Yang necessariamente é um democrata, tá? Eu não acho que isso é uma questão pra ele. É, eu acho que a questão pra ele tá mais voltada a ele preferir que todo mundo tivesse, pudesse viver a vida e descansar e tal, e não ter briga. Isso não necessariamente significa democracia. Mas, inclusive, isso é questionado na história. Ele é um pacifista, Ele é meio que pacifista. Ele é o pacifista. Ah, tá. Inclusive, é isso. Nesse ponto, é interessante. Ele e o Reinhardt são pessoas completamente diferentes. São completamente diferentes. Uhum. Só que os dois são muito bons estrategistas. É isso. Uhum. A única coisa que tem de parecido num no outro é eles serem muito bons estrategistas. E, por outro lado, o Reinhardt, ele quer ser o ditador e tal. Mas isso não quer dizer necessariamente que ele é uma pessoa ruim, tá? Exatamente. Apesar de o exército, o império, ele ser uma clara analogia ao fascismo e outras coisas, o Reinhardt em si não é Hitler, tá? Ele é uma outra figura que ascendeu dentro desse modelo complexo. E a minha crítica é dizer, eu acho que o Yang nunca venceu o Reinhardt, nem o contrário, tá? Ele ficou super famoso porque ele venceu o Império. Ele sempre derrota as outras pessoas que estão lá no Império. Enquanto o Reinhardt é a mesma coisa, sabe? Eu acho que nunca, pelo menos aonde eu vi da série nova, nunca teve um confronto direto deles dois. E isso é que é muito curioso. Eu diria, porque tem um momento que o Reinhardt fica puto, porque assim, vai ter, né, a batalha de Astarte, e aí depois eles vão se encontrar de novo naquele plano idiota da aliança de tentar dominar o coisa. E aí o Reinhardt fala, de novo, eu tô fazendo fama pra esse cara, porque meu plano tá perfeito, esse maldito estraga tudo. Mas é porque o pessoal da aliança foi merda. Pois é. Mas o que eu diria, assim, sobre, no caso, é porque, assim, eu ainda acho que o Yang, tipo, acima de tudo, ele é um pacifista, mas eu acho que ele é um democrata, porque acima de tudo ele tenta preservar essa dinâmica, porque assim, até a quarta temporada, pelo menos, ele não apresenta nenhuma alternativa. O que ele reconhece é que o que o Reinhardt faz no Império, quando ele domina tudo e tal, é interessante, mas perigoso, né? Porque aquela coisa, né? O Reinhardt faz isso, e o filho do Reinhardt, o sucessor vai fazer isso, mas ele reconhece que o Reinhardt faz é muito mais pro povo do que a democracia da aliança está fazendo, né? Então essa é a discussão, né? Porque o Reinhardt faz uma autocracia, uma dominância pro povo, ele liberta as pessoas, ele melhora as condições econômicas das pessoas, acaba com uma hierarquia de séculos, enquanto a aliança está ficando cada vez pior na segregação, na manutenção de um poder, de uma casta política que não resolve o problema de ninguém, né? Então essa é a discussão também que fica por volta, que é muito interessante. E os vilões internos dos dois são muito parecidos, no sentido de que os vilões maiores do Yang são essa casta política da aliança, enquanto que os vilões do Reinhardt são a nobreza, que ele teve que de onde ele veio, né? Mas que ele teve que chegar ali pelo próprio punho, mas contra essa nobreza que não gosta também dessa divisão de ele querer fazer o bem. E assim, eu acho nos dois tem um aspecto de tipo, eu não acho que eles são super altruístas, tá? Eu não acho em nenhum momento que eles são altruístas. Eles só chegaram ao conceito de que a ideia de que eles são inteligentes é que a melhor forma de eles viverem bem com as pessoas que eles gostam é tendo paz. E os dois arranjam, veem formas diferentes de ter a paz. E inclusive tem a terceira força aí que a Joana falou, né, que ela vai acabar ela sendo antagonizando os dois, né? Porque para eles é super interessante que esses dois povos briguem uns com os outros. Nunca é interessante que um ganhe, para ser sincero. Exato. Então é muito interessante, mas uma das coisas mais legais é falar, você falou do como o Berserk influenciou várias obras de Dark Fantasy, como essa série influenciou várias obras posteriores, tanto de animes quanto de outras séries, né? Dessa questão de disputa, então outras séries de cunho espacial, de cunho mais mundano. Então, por exemplo, Yang Wenli e Reinhardt tiveram que, é o famoso, eles tiveram que andar para que Lelouch e Suzaku corressem, sabe? Pois é. Porque você pode pensar nisso. E eu fico Agora, muito triste por isso, porque o Suzaku ser comparado ao Yang me deixa muito revoltado. Porque o Suzaku é um nível. Não, você não pode comparar o Suzaku com ninguém, velho. Eu não tinha pensado nisso, porque assim, até faz sentido o Lulu ser o Renato. É, Tá mas é tudo triste, bem. né? Mas o Suzaku não é o Yang, Porque velho. é triste isso. Enfim, eu adorei rever logo, assim, eu quero um final, então provavelmente eu vou ler o antigo ou ler o livro também, que são 10 livros, né? Então, Sim. só tem inglês. E E tem essa é uma uma coisa série de que graça, foi só que ninguém tá feita. publicando. E essa série sempre é muito icônico lembrar, né? Que é uma série toda em OVA, que ela foi feita toda numa produção própria, que se fosse basear só em como estúdios grandes ou uma parte mercadológica, pensando nesse ponto, fosse lançar essa série, provavelmente essa série não existiria como ela existe. Ela só existe por Inclusive, causa que as pessoas que gostavam dessa série gostavam muito e elas foram lá e financiaram esse negócio existir até o final e tão grande quanto é. eu tava vendo um vídeo que tava introduzindo sobre Log, né? Sobre seu anime muito bom. Inclusive, eu não lembro agora o canal. Mas ele falou uma coisa interessante. Como o Log foi lançado, né, em OVA, né? Então, em VHS. Tipo, não teve mostrar na TV e tudo mais. Foi realmente VHS. Então, você, pra ter os episódios todos, tinha que ter. Então, tipo, a gente podia até ter perdido essa mídia, né? Se os Podia. fãs não tivessem preservado todos os VHS, ter feito a conversão do vídeo, ter botado na internet e tal. Então, a gente nunca tivesse tido acesso. Mas a paixão dos fãs era tão grande, seja da produção que fez até o final, até os fãs que compraram os VHS e guardaram todos, que a gente tem acesso a essa obra dos anos 80, né? Mas sabe o que é Enfim. pior? Eu acho que por ser de fã, é mais fácil essa preservação do que, por exemplo, uma série como Sazae-san, que só existe na TV japonesa. Se um dia eles decidirem que eles não vão lançar mais Sazae-san, a gente simplesmente não tem mais como ver. Não existe. Não existe como ver. É isso. É um absurdo, é. É uma das histórias mais importantes da história da animação japonesa e que as pessoas podem simplesmente parar de lançar e acabou. Não existe mais como ver. É. Mas enfim. Ótimo, Joana. Alguém mais quer falar alguma coisa de Legend of Galactic Heroes? Eu não Eu não vi. terminei. Eu só vi a primeira temporada também. Ok. Então, vamos lá, Jonathan, quem é o próximo? Vai, Wesley. Eu. É isso aí. Vamos falar de anime shonen, né? Porque rivalidade anime shonen, é isso aí. Mas eu decidi trazer aqui A um rivalidade anime. mais. Uma rivalidade muito ruim. É isso. Exato. Porque, como eu percebi que muita gente ia se lembrar de rivalidades mais icônicas ou rivalidades que fazem você assistir o anime e pensar, nossa, essa rivalidade aqui, nossa, muito, muito marcante pro anime, não sei, Haikyuu, Hinata vs Kageyama. E aí a rivalidade que eu trouxe foi de um anime que é extremamente famoso, que é Naruto, né? Que seria basicamente a rivalidade entre a Sakura e a Ino, que é. Pior rivalidade de todos. Sim, exatamente. E qual que seria a motivação da rivalidade das duas, né? Simplesmente elas são apaixonadas pelo personagem que não liga de forma nenhuma para nenhuma das duas. E é basicamente isso. E aí acontece que em um determinado momento do anime vai ter um desenvolvimento das duas personagens. Que elas vão ter que se enfrentar, vão ter que lutar uma contra a outra. Uma luta que eu diria que até, assim, estrategicamente, dentro do universo do anime, é até interessante, assim. Mas quando Eu você fico triste pega a dizer isso, motivação em si, mas é hã? uma das lutas mais chatas do anime, cara. Mas a motivação em si é muito idiota. É muito idiota. Inclusive, pra mim, a É Ino venceu, isso. hein? Só queria dizer que a Ino venceu pra mim. Não, sim, com certeza a Ino venceu. E eu acho que, tipo assim, e você pega. todo o contexto de tudo que vem antes, foi roubado. Você percebe que... Não, você percebe que até a construção pra chegar à luta da Ino, é, basicamente ela era, tipo, a ideia que me passava, né, pelo menos quando eu assisti, é que ela era a líder do grupo ali entre os três e seria mais forte, assim, em questão de batalha, sabe? E aí você vê que eles basicamente roubam pra, pra dar, rolar um empate, né? Enfim, eu só queria trazer... Só queria trazer mesmo porque é isso, rivalidade feminina é uma merda, principalmente quando é motivado por paixonites idiotas de caras babacas. É isso. Se não... fosse um cara legal ainda, era uma coisa, né? Mas o Sasuke, pelo amor de Deus. E no final, vamos ser sérios, né? O Sasuke gosta mais do Naruto do que dela. Da... Sim, não, isso aí, isso aí. Isso sem dúvidas. Isso aí sem sombra de dúvidas, sem sombra de pois dúvidas. É. Mas, enfim. Mas enfim. Porque a Ina desencanou disso mais rápido. Ela deixou esse negócio de gostar do Sasuke mais rápido. Por isso que ela venceu. Nossa, com certeza. Eu acho que é porque você não chegou a ver o Shippuden, né? Mas chega num determinado momento em que a obsessão da Sakura tá tão grande em querer salvar o Sasuke, que a Ina chega nela e fala, mano, desencana dessa parada aí, velho. É isso. Chega um momento onde todo mundo fala pro Naruto e pra Sakura desencanar do Sasuke, tá ligado? Porque, enfim, é uma obsessão muito grande. É difícil. Meu Deus, cara. Complicado, mas, complicado. Eu entendo eles querer salvar o amigo deles, né? E tal, mas... Amizade! O motivo da briga delas no começo, né? Na época, principalmente do exame Chunin, né? Que foi o ponto principal aí que tava falando, é bem complicado, assim, né? Enfim, né? É isso. Acontece, né? Pessoas iriam criticar, mas eu concordo com Wesley aqui, né? É isso. Só trouxe só pra... uma saga. É, umas duas sagas, mais ou menos, três. Acho legal o final de Naruto já tem mais no Naruto normal. É porque, tipo assim, no primeiro arco já tem essa rivalidade. Ah, é, porque que o primeiro arco a gente esquece, né? É, já tem, já, elas, sei lá, tem um episódio que é basicamente, tipo, o Naruto foi lá e sequestrou o Sasuke com os clones das sombras, e aí a Ino vai lá e vê o Naruto fazendo isso, e aí fica tipo, nossa, meu Deus, o Naruto tentou sequestrar o Sasuke aqui com um golpe, e aí sai o Sasuke todo com cara de confiante, na verdade era o Naruto tinha ganhado do Sasuke mesmo, e aí já tem meio que... Acho que no episódio 3, 4 já tem essa rivalidade das duas, enfim. É. Enquanto todo mundo devia ter rivalidade contra o Naruto depois do beijo do primeiro episódio. Do segundo episódio. Que a gente lembra que todo flashback de Naruto era a primeira cena mostrada. Sim. Todo flashback parava dessa cena. Pois é, eu achei ousadia a pessoa trazer Naruto e não trazer a rivalidade de Naruto com Sasuke, considerando o chip de Naruto e Sasuke. Eu achei ousadia. Achei legal. Uma rivalidade de merda. Uma rivalidade de merda. Sobre como não fazer uma rivalidade no anime. Eu, como uma pessoa que concordo com o Zé Ramacho, tudo é culpa do terceiro Hokage. Enfim. O Sasuke também ser largado do jeito que ele tá, segundo ele, é culpa do terceiro Hokage. Culpa do terceiro Hokage. Enfim. Eu passei a aceitar que o não sei se até o nome do vilão de Naruto. Orochimaru? Orochimaru é um herói. Ele de fato é um herói. Por isso que ele está no. Por isso que ele está no Boruto junto com o Naruto, que é o filho dele. Ah, sim. Junto, porque ele é um herói, na verdade. Naruto percebeu tudo, no fim das contas. Orochimaru é um personagem bem interessante, né, Wilson? É o que eu quero estar de falar dele, que ele tem um objetivo dele, assim, que não caracteriza bem como vilão, né, herói. É bem interessante, Orochimaru, né, de ser falar. Mas no final ele é vilão mesmo, mas vamos ser sérios. Mas os caras estão passando pano pra ele, enfim. É, no final é passagem de pano, porque, né, ele foi muito merda. Enfim, ele tá meio nem aí pras coisas, mas enfim, eu acho interessante esse personagem. Mas alguém mais quer falar da grande rivalidade entre Sakura e Ino? Não. Não. Não, não. Não. Mas eu não falei de Naruto, porque não tem como escapar de Naruto. Eu nunca assisti Naruto. Assim, acho que um episódio e desisti, assim, mas. Assim, achei interessante. Não sabe, eu lembrava que aí não tinha brigado com ele, sabe? Eu fui pego por Naruto, porque a primeira vez que eu vi Naruto foi num evento de anime em que tava maratona. E eu fui no segundo dia do evento, não no primeiro. Então já tava na segunda saga, que é boa. Se eu visse da primeira saga, acho que desistiria também. É que, Joana, tem essa rivalidade, basicamente, a luta delas pra virar Chunin não é a motivação de, meu Deus, eu quero ser um ninja forte pra virar Chunin. É porque, nossa, eu amo Sasuke, vou ganhar dela. É isso. Meu Deus. É isso. Ah, Shonen Jump. Mas o que me deixa mais irritado é que a Ino ganhou e roubaram pra Sakura empatar. Roubaram. Não, basicamente o empate, o empate as duas perdem, né? O próprio cabelo pra poder fazer... Na... Não, o que me quebra é que o empate, no empate as duas perdem, é tipo, é muito ridículo, eu não sei, enfim, eu acho paia. Mas as duas deviam perder porque estavam lutando por motivos errados. Sim. No final, a única pessoa que passou no exame foi a pessoa que perdeu também, então, exame de maluco. Os ganhadores também vão perder, vai todo mundo perder. A pessoa que passou no exame perdeu na terceira rodada. É, bem isso mesmo, a terceira rodada é muito ruim. A única pessoa que passou no exame foi o Shikamaru, Shikamaru perdeu a terceira rodada. Então... Mas esse aí mereceu, esse aí. Enfim, é isso. Vamos lá, agora eu vou escolher o próximo aqui. Vai lá, vai, Vilas. Já falou, né? Falta só o... É só eu e vai. O André. Ah, tá, então vai lá, Rafa. Vai, Rafa. Então vai ser eu agora. Então, galera, é o seguinte, né? Na verdade, eu pensei em vários animes onde a rivalidade é o ponto principal, né, da história. Principalmente focando em animes que existe uma rivalidade entre dois personagens específicos e tal. Eu vou comentar sobre eles mais pra frente. Mas eu decidi escolher um anime que eu nunca falei antes. O quê? Ah, você escolheu um dos mesmos que eu, com certeza. Sim, não, a gente sempre bate em algum, né, no fim das contas. E eu já escolhi três dessa vez. Não, a minha lista tá maior, então vai aqui. Sim, voltando pra cá. Eu decidi escolher um anime que eu nunca falei, ou se falei eu não me lembro, pode ser que tenha acontecido isso. E eu também decidi escolher um anime de esporte, o que... rivalidade está muito ligado, certo? O gênero de esporte, ele busca essa rivalidade, na verdade, como um dos pontos atrativos da história, certo? Mas eu também queria um anime onde existisse rivalidade feminina e masculina, entendeu? Uma das coisas que eu tava procurando... Chafru. Não, eu sei! Eu também pensei em Chihafuro, não vou mentir. Mas eu gosto menos. Chihafuro tem. Isso é de fato, né? Eu fiquei procurando um anime onde tivesse uma rivalidade feminina decente, né, Wesley? Forte. Quer dizer que a rivalidade de Chihafuro é legal pra caralho. Uhum. Sim. A de Chihafuro é legal, sim. Não, eu sei que é. Só não foi a minha escolha. Né? E a grande maioria dos animes que eu pensei acabam sendo uma rivalidade masculina, entendeu? E aí eu fiquei assim, vamos procurar animes, né, que tenham então uma coisa mais misturada. E, além disso, o conceito de rivalidade, ele não é totalmente assim, duas pessoas que não querem se envolver de maneira alguma, que são completamente inimigos, que sabe, eu gosto desse tipo de rivalidade, principalmente em anime de esporte, que é o que é o mais comum de acontecer, que é os rivais que crescem juntos, né, eles se desenvolvem juntos, tem o crescimento de personagem por causa dessa rivalidade. Então, o anime que eu escolhi é um anime de dança, que é chamado Bourunwe Yokoso. É um anime que foi feito pela Production ID. Dá pra perceber pelo traço, porque todos os personagens têm um pescoço muito longo e todos eles são magros demais. É o mesmo character design de Haikyuu. É o character design, na verdade, né? Não. É o character design. Eu tenho que falar aqui, não. A Production ID fez personagens com pescoços longos, padrão de anime. O mangá, sim, aí sim você vê pescoços longos. É, não, é, essa é a arte também muito do mangaká, que também dá mais. Inclusive, eles não fazem o menor sentido, os caras quebraram o pescoço a cada parte do. As poses não fazem sentido nenhum. Eu acho maravilhoso. Meu Deus do céu. É, não, é que eu sempre lembro de XXHolic, que também é produto de ID, e todos os personagens são desproporcionais Clamp vibes, né? Meu Deus, a mão. Eu tô assistindo de novo, a mão da Yuka é muito absurda, gigante. Muito bom. Tem perna grande. Aí a ID da força assim, triplicou com o tamanho da perna lá. É. Exatamente. Então, assim, Product ID já está acostumado a fazer personagens que tem um corpo estranho. Que é o caso de Moru, minha gente, porque pra dança de salão, né, a estrutura do corpo, né, a forma como você se movimenta, né, e tudo mais, é, a sua postura é extremamente importante para a dança de salão. E se alguém pergunte, sim, a dança de salão esportiva. Exatamente, dança de salão esportiva, porque afinal de contas é um anime de esporte. Tem que ser desportiva, né? Infelizmente, o Boru nunca teve uma segunda temporada, uma tristeza da minha parte. Eu topei, né? Então, por mim, não é triste. Ah, pra mim foi ótimo. Eu não terminei também. Eu assisti em call, se não me engano, mas bem, eu não me lembro. Eu acho que eu vi com agora. Você, só que eu dropei nos últimos episódios. Acho que eu não vi quatro episódios só. Ah, então, tá quase isso, né? Fica é triste, pouco, né? Porque eu vi aquele outro lá que. Que era o outro? Não, era é de roupa. O de roupa lá, eu vi. Dance. Que era pior. Dançou, uma coisa assim, que é, não lembro, mas ele é muito pior. Dance, que é muito pior, é muito pior. O Balão não devia ter terminado. Exatamente. Esse eu terminei, esse aí é muito pior. Não, o Borum é muito superior que Dance Dance Dance Dance. Eu odeio essa parte de Dance Dance. O final de Dance Dance Dance. O anime todo não é lá essas coisas, mas o final é de ficar muito irritado. Exatamente. Bom, em conta da história do anime, né, em Boruto Yokuso, a gente tem o protagonista que é o Tatara, que é um middle schooler, né, ele já tá no fundamental, no finalzinho do fundamental pra ir pro ensino médio, e ele é aquele tipo de cara que não tem nenhum tipo de sonho, nenhum tipo de hobby, tananã, bem comum de temática shonen, que acaba descobrindo a dança de salão, porque tem uma menina que é muito popular na escola dele, que é muito bonita, que ele descobre que é uma competidora amadora, né, de dança de salão e tananã. E ele acaba se juntando à mesma escola que ela participa e tal. E ele conseguiu, na dança, né, descobrir uma nova motivação para sua vida e tal, né? E basicamente a história é ele se envolvendo com a dança de salão, tanto na modalidade estandarte como na modalidade latina, né, de dança de salão. E escolhendo a garota errada, mas tudo bem. Porra! Assim, a parceira dele é maravilhosa, a garota que é parceira dele é maravilhosa. Eu gosto muito da Shinata. Mas não vem com essa, né? Essa garota, meu Deus. A Shinata é ótima, eu adoro ela. Ela só é tsundere maldita. Muito forte o tsundereismo dela. E olha que eu sou um cara que gosta de tsundere. Eu não consigo. Não consigo, Rafa. Né, então, ela melhora muito depois, mas, mano, no começo ela é um saco. Eu vi o anime, né? Eu vi o mangá. Então... Ela é uma Kaguya que não chegou lá ainda. Não, eu li o mangá, minha gente. Estou em andamento. Na verdade, o mangá está pausado. O mangá está pausado porque a autora do mangá teve uma doença, né? Eu acredito que seja ela que teve uma doença autoimune, que teve problema nas juntas e tal. Então ela teve dificuldade, né, no desenho do mangá de forma geral, né? Então o mangá está pausado. Não sei se algum dia vai voltar, tá, gente? Eu sei que ele tem 70 capítulos e parou e faz mais de ano que eu nunca vejo mais capítulo. Então, por isso nunca teve um segundo anime, porque não tem o suficiente. Exatamente, pode ser por isso também, né? Oh, detalhes à parte. Uma pena. De qualquer forma, voltando pra cá, quando eu falo de rivalidade, eu falo principalmente de rivalidades entre homens e mulheres, entre homens e homens e mulheres e mulheres. Porque no fim das contas, mesmo que sejam danças em pares, cada um deles é individualmente um dançarino. E cada um deles está, de fato, concorrendo uns com os outros para o prêmio final dentro da competição, certo? Então, eu gosto disso, né? De que a rivalidade se estende acima do gênero dentro da dança de salão. E a ponto de que o próprio par é rival um do outro, eles se entendem como dois dançarinos, cada um a seu ponto, mesmo sendo um par e rivalizando um com o outro, como também a rivalização com outros pares que fazem parte também da mesma ambientação e do mesmo grupo de competições da região, certo? De personagens protagonistas, assim, eu gosto muito da Shizuko, que é a garota que fez com que o Tatara tivesse, né, iniciasse na sua jornada da dança. A Shizuko, ela tem essa rivalidade com o parceiro dela mesmo, né, que é o Kiyoharu. Os dois, inclusive, se separam depois, porque cada um vai estudar no exterior, exatamente porque cada um quer crescer e ficar mais forte, né? Porque, afinal de contas, é anime de esporte. E tem essa questão, né, de que todos eles, mesmo que são rivais dentro da competição de dança, todos eles treinam juntos, né, eles trocam de pares com uma certa constância para treinamento, eles fazem aqueles treinamentos que... todo mundo fica numa casa junto, né, pra poder treinar em conjunto e tananã. E eu gosto muito da dinâmica, dessa dinâmica de rivalidade e amizade que tem dentro de todos os personagens. E gosto muito também do anime por si só, por ser de um tema não muito recorrente, que é dança de salão. E acho que é isso. E quem é a tal da Kira Komoto, que o cara colocou aí na foto, que é rival da Shinaki? Cadê? Meu Deus do céu. Não, agora você estava pensando, sim, provavelmente, mas ele colocou essa daí. Não, de fato, porque eu comentei no grupo, né, que se tivesse algum tipo de rivalidade, a maior rivalidade é entre essas duas, né? A Shinatsu, ela é a segunda parceira, né, do Tatara, na verdade é a parceira oficial, porque ele nunca teve uma parceira oficial até a Shinatsu aceitar ser a parceira dele. Shinatsu é perfeito. Né, adoro muito a Shinatsu. Aí a questão é o seguinte, no Japão, e talvez até em outros lugares do mundo, mas pelo menos no mangá mostra o Japão, existe a possibilidade de até o fundamental você ter duplas entre garotas. Então há competições onde os pares são formados por garotas. E a Shinatsu tinha como parceira dela a Akira. E assim... é comum que as garotas troquem de posição, uma ser a líder e a outra ser a pessoa que é levada, exatamente para que as duas tenham experiências em ambos os papéis. Mas no caso da Shinatsu, a Akira meio que forçava a Shinatsu a sempre ser a líder dela. Então a Shinatsu nunca teve experiência de ser a liderada por outra pessoa. E isso é uma das coisas... que também envolve dentro da trama com o Tatara, porque o Tatara tem que aprender a lidar com a Shinatsu, não sabendo dançar direito, né? Porque ela não sabe os passos da pessoa a ser liderada, e sim os passos da pessoa liderando. Fora a personalidade forte que ela tem de não querer se deixar ser liderada pelo Tatara, que ela considera uma pessoa muito fraca. Né? Então, a rivalidade entre essas duas é porque as duas se encontram, né, no ensino médio. E aí a Kira joga na cara dela, tá ligado? Que ela nunca iria conseguir ganhar, que não sei o quê, que ela já arrumou um par masculino há muito tempo, que ela já tá mil anos-luz na frente dela. A Shinatsu não consegue ficar, né, tipo, quieta. Ela aceita a porra do... E ela aceita ser o par do Tatara só pra competir com a Akira na próxima competição, entendeu? Então, a gente tem essa rivalidade crescente entre elas duas, como eu diria, a mais forte dentro de toda a série, né? Porque a maioria das outras rivalidades é mais voltada, assim, pra uma rivalidade mais amistosa. Essa não, essa aqui é realmente... As meninas, duas meninas estão muito putas uma com a outra. E é isso. Vamos que vamos. Algum comentário, pessoal? Eu não terminei Barão, é isso. Triste. Eu vi quando a Shinatsu apareceu, tem aquele conflito, né, que realmente, né, o Tatara, por ser homem, né, ele é o que guia, só que a Shinatsu também sempre guiou. Então, como esse conflito, eu parei meio que ali, assim. Muita gente, eu, no início, eu, tipo, é porque é feito pra gente, talvez, desgostar um pouco da Shinatsu pra depois aprender a gostar dela. Eu acho que eu nunca cheguei na parte de aprender a gostar dela, então eu fiquei meio assim com ela. Mas pode ainda... ser também. Eu quero terminar o anime e, de repente, ver o mangá. Então, assim, Eu quero dar mais uma chance, porque a ideia é muito legal de trabalhar com você de salão, acho bacana. Não, eu também acho bacana, mas eu acho que ele se perde em vários. Tem vários problemas nele, então acabei não terminando por isso também. Mas ele é muito melhor que Dance Dance Dance Sul, então talvez eu deva dar uma chance só pra dizer que eu terminei ele em vez desta coisa horrorosa que é Dance Dance Dance Sul. É isso, né? Meu Deus. Enfim. Bom, então, André, é com você. Olá, pois é, acho que hoje eu fiquei para ser o último, né? E o que eu venho trazendo hoje é um anime que fez parte, né, da infância de muita gente aqui no Brasil. É, no Japão, acho que fez em 97, aqui no Brasil em 99, que é o anime de Pokémon, né? Que veio de uma franquia de jogos. É, aí tem todo um histórico, né, que o personagem principal do anime, que é o Ash, ele acaba sendo uma das representações, uma das variantes do protagonista dos jogos, né, que você pode dar alguns nomes para ele, mas seria o Red, né, que é, classicamente seria considerado o Red. Mas é que é o Yellow, né? Mais próximo disso, assim, depende da tradução, depende da linha que você pega. Não, porque é o único que o cara tem que andar com o Pikachu. É por causa do anime que existe, mas mesmo assim. Assim, por causa da... Você vê no... Aí o rival, né, que seria, no caso do anime, seria o Gary. Ele seria uma variante do rival, né, dos jogos, que também é a mesma coisa, né? Você pode escolher o nome dele... Mas, basicamente, você é mais conhecido como Green no Japão, e depende da tradução, uhum, da linha que você pega, você vai chamar de Blue. Se então, você pega o Red, ele é o Blue. Se você pega o Blue, ele é o Green. É porque existe o Pokémon Red e Blue, e aí depois teve o Pokémon Green também. É, se você pegar o mangá, aí tem outro personagem, dependendo da... Você pode chamar, quer dizer que ela é a Blue... Ou ela é a Green, dependendo da tradução. Se você for pela linha do mangá Pokémon Adventures, também tem essa. Aí também vai ter o personagem Yellow desse mangá, né? Já é outra variante. Então, a gente tem, né, que esse anime, né, que parece que de muita gente, que ele traz personagens, né, que tem já essa origem pregressa. E nessa adaptação dos personagens, o que você tem, desde o começo, é que você tem o Ash, né, o protagonista. Ele é trazido sempre com uma espécie de azarão, né, no esporte ao qual você se propõe, que é a batalha Pokémon. Ele é um azarão contrário. É que ele é considerado ruim, mas acaba vencendo. É aquela coisa, né? Que ele vai meio ali. Sem... Ele é o cara que é sempre roubado, ele sempre tem azar no final. Você considera isso quando ele ganhou as primeiras insígnias, quando ele ganhou a Liga Pokémon com um Pokémon que ele nunca tinha usado. Ele ganhou uma partida lá, que foi o Krabby, né? Assim, né, ele é a pessoa que ele mostra, assim, não saber muito, né, não dominar muito a parte intelectual da coisa, ser meio atrapalhado, mas ele tem muito coração, né, ele tem muito apego pelos pokémons, ele vai muito, assim, com esse poder da amizade pelos pokémons e até também com outras pessoas que ele vai encontrando no caminho, né, assim ele vai construindo a jornada dele. Enquanto o Gary, né, o rival dele, né, que é, já começa, que ele é o neto do professor Carvalho, né, do especialista Pokémon da cidade, já começa com aquela coisa, não só ele é meio que herdeiro nesse sentido, quando ele já vem todo com uma imagem de sucesso, que até, é até inadequada para a idade dele, que supostamente ele tem a mesma idade do Ash, que é 10 anos ou próximo disso. Que ele vem, é uma imagem que ele vem com um carro, que assim, da minha cidade, essa aqui, quem dirige... Conversível cheio de mulheres, é isso. É isso que o André não quer falar. Ele vem com conversível cheio de mulheres. É, já vem com... é a velha ideia de o pessoal fala de como o Gary, ele é um Nepo Baby, que ele sai por causa do dinheiro que o professor Cavalo ganhou por criar a Pokédex. Porque não tem como uma criança de 10 anos ter uma BMW. É, perfeito, perfeito. Pois é, já vem com essa imagem de sucesso. Ele sempre vem, né? É dizendo que o Ash é é o perdedor. E isso vem sempre. Ele aparece só para ficar dizendo isso, né? Que o Ash é um perdedor. É. E tem a questão, né, que ele vai se focar nesse lado intelectual, que ele tem uma variedade de pokémons, e os pokémons dele são bem treinados. É, detalhe, que a estratégia dele, assim, nos jogos para finalizar rápido nem funciona, tá? O negócio de você ter vários pokémons é uma estratégia muito lenta se você for pros jogos. Eu não sei. É aquilo, né? O Ash nunca teve chance, né? É isso. Pois é. Aí ele vem sempre com esse área superior até que as coisas vão acontecendo, vão evoluindo. E ele vai começando aos poucos a reconhecer o Ash como alguém que tem talentos também, do jeito dele. Aí finalmente chega a ter um confronto entre eles dois, né? O Ash e o Gary, em que... Tem vários confrontos entre eles. Sim, o primeiro confronto deles é realmente, né, que tem o registro que tem uma batalha entre eles. O Gary, para surpresa de muita gente, o Gary vai com o Eevee. É como se fosse para imitar alguma coisa do Ash, ter aquele pokémonzinho bonitinho não evoluído, e o Ash vai com o Pikachu, e o Gary ganha, né? Todo mundo vê de cara que esse Eevee é muito bem treinado. Todo mundo vê de cara que esse Eevee é roubado pra caralho. É, que seja, o Brock diz, e o Tracy Lata também diz. Ah, aí, né, poxa, né, o Ash ainda não consegue, só que mais pra frente, noutra fase, já tem uma batalha mais completa, que é 6 contra 6 e tudo, com trocas, e pelo que aparece nessa batalha, a gente finalmente tem como ter uma dedução mínima de que o primeiro Pokémon do Gary foi o Squirtle. Porque o Gary aparece lá com um belo Blastoise no time dele. E, né, com muito esforço, com Charizard, com Snorlax, o Ash acaba vencendo. E finalmente, acabando de vez com essa coisa, pô, o Gary era invencível, era superior... Né? Enfim, tem várias passagens interessantes dessa rivalidade, né? Que não dá nem pra ficar estendendo muito tempo. Tem uma passagem interessante que quando chega no ginásio de Viridian, o Gary realmente enfrenta o Giovanni usando um Mewtwo, o grande Mewtwo armadurado lá. Roubado pra caralho. E quando vai o Ash lutar, aparece a Jesse James com alguns pokémons lá do Giovanni. Ele já como se fosse assim uma coisa para deixar mais fácil, né? Uma das passagens interessantes que tem dessa rivalidade. E o anime tem muito mais história para frente. O que acaba acontecendo é que o Gary vai ficando mais, para pôr de fundo, ele vai acabando sendo um pesquisador, não se focando tanto assim, né, nessa parte de batalha. Chegou no objetivo de vida dele, né? Que o objetivo de vida era evoluir aquele Eevee da forma correta, que é um grande medo que outra pessoa que tem um Eevee tem, né? Que é ele virar um dia um Espeon, né? Ainda bem que ele conseguiu chegar no Umbreon, então tá tudo certo. Não tem nenhum problema. É o grande problema, né? Todo mundo tem um medo ali, em real. Desde que descobriu que os Eevee podem evoluir sem pedra, tinha ele evoluir pra Espeon, né? Então... Mais assustador que isso é ser um Espion Shine, que aí é mais assustador ainda. Enfim, é isso. Eu também acho legal, acho, mas isso, tudo bem, não tem problema. Aí ele se torna mais para esse lado de pesquisador, né? Meio que cumpriu mesmo, né, os objetivos dele com o treinador. E tem, chega a ter. O Vlad mostrou aqui na conversa uma foto do Espion Shine. Ele vai ficando mais para esse lado de pesquisador, vai ficando mais de plano de fundo, né? E enquanto o Ash vai para as outras regiões, né? Sempre a gente tentando costurar essa coisa dos jogos. Aí isso termina de uma forma muito esquisita, porque o final do anime Pokémon é uma coisa que é meio problemática, eu diria, né? Só pelo que eu já ouvi falar e consegui pegar de informação. Pra quem viu do começo do anime, que muita coisa, né, que o pessoal queria, que ficou, né, dando aquele gostinho no começo, não é realmente bem encerrada, não é realmente encerrada. É pelo ele que ganha, ele ganha, tá bom, André, ele ganha, acabou. Na verdade, é que bom é isso. Eu podia dizer ainda coisas, que o Ash tem as melhores vitórias de todos, porque ele ganhou a Batalha da Fronteira, que não vale nada, que teoricamente não vale nos torneios principais, mas ele soltou muito mais forte, porque ele ganhou com um Pokémon de água lá genérico de um Articuno. Tudo bem que o Articuno é o pior passado lendário, mas mesmo assim. Não, é o segundo pior, é o pior Moltres. Mas o... ele ganhou na Liga Laranja, que ele conseguiu ganhar de um Dragonite com o Pikachu. Isso é muito. Foi bom, né? Nesse aspecto. Agora, assim, se você pegar, tem umas coisas aí, a história do Ho-Oh, né? Que só é tratado lá no filme, a história do Ho-Oh que ele vem no começo, a história da abertura que tem, o Charizard com a história de Venossauro. Enfim, tem umas coisas aí. E essas coisas da rivalidade, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, o que acontece? Tem uma cena que aparece num trailer de um dos últimos episódios, que tem uma conversa entre o Ash e o Gary, perguntando sobre o fato de você ter vencido finalmente, né, aquele torneio, te deixa mais perto de ser um mestre Pokémon. Você tem esse questionamento do Gary e tal, teria essa conversa legal. Mas, pelo que eu vi, essa cena não foi desenvolvida no episódio em si. Só assim, pra ter mais um dos ganchos, né, que eles improvisaram muito naquele finalzinho mesmo do anime. E é isso, meio que a coisa termina desse jeito. Né? Tem algumas coisas que são retomadas naquele final, mas pareceu meio bagunçado. E assim se encerra toda a saga da rivalidade do Ash e do Gary. Né? Tem umas coisas, né, que chamam a atenção, foi da história da imagem de sucesso e tal, que isso vem bem caricato ali no Gary, né? Como isso é questionado, às vezes, atualizado ao longo da trajetória, vai amadurecendo, vai mudando, né? Ele deixa de ter aquele grupo lá sempre seguindo aquela coisa. Né, isso é um negócio que marcou com muita gente, né? Eu não sei se eu recomendaria muito para quem nunca viu ver alguma coisa disso, né? Mas vale aí a menção como uma coisa, né, da história dos animes. Então é isso. Mas é uma das mais icônicas, eu acho. Tá rolando uma sessão de comentários aqui no YouTube aqui ao vivo. Vixe. Pessoal comentando sobre Pokémon. Olha aí, vamos ver aqui. Vamos ver aqui as pessoas comentando sobre Pokémon. Teve uns comentários lá pro Naruto, né? Ah, tá. Se fosse dizer que Naruto vs Sasuke, eu ia dizer que não é rivalidade, é amor. Não correspondido. Ok. Eu disse. O Roden Reator já tinha falado que se ele fosse escolher, ele escolheria o L vs o Kira, né? Sim, verdade. É uma boa verdade. Só um minuto. Ele carregou, né? O anime todo que não tinha mais, foi chato. Olha, ele falou do Naruto que é o bebê do Sasuke, então eu falei já tudo. É, o Ash nunca teve chance. É, Sim, poder sim. do roteiro sempre foi contra o Ash, é verdade. O mais odonto falou que vai. Na, Nepo Baby, como eu falei, né? Nepo Baby com dinheiro. Mas o Ash é foda. No dia mais importante da vida dele, ele acorda tarde. É verdade. É verdade, é verdade. Mas no dia mais importante da vida dele. Melhor estilo atrasado do Enem. Melhor estilo atrasado do Enem. É, o Ash atrasado ali. Ash é um caso sério. Ele abandona vários Pokémon no meio da jornada. Isso é fato também. Certeza que foi presente do professor Carvalho no carro, com certeza. É. E talvez mostrando que cada Pokémon era assim, um companheiro dele, e que cada um deles tinha os seus próprios sonhos e caminhos diferentes dele. O Ash é esse cara. E no final, o Gary arranjou uma vaga na empresa do tio. De fato, ele foi virar. Não duvido. Deve ter sido isso mesmo. É do tio, não, do avô, tá? O professor Cavalho é avô do Gary. Avô? Caralho, o professor Cavalho já é tão velho. Eu achei muito legal a escolha do Né, porque realmente é muito infância, assim, tipo, Pokémon, né? Coisa do Gary com o Ash. Assim, tipo, as primeiras rivalidades do anime, assim, que assisti realmente foi. Assim. Ah, é muito bom, enfim. É muito legal falar de rivalidade. Na rivalidade, coração de uma pessoa que shippa, a rivalidade sempre tem Você ia um falar lugar muito disso? grande. Você ia falar disso agora? Com certeza. Sobre rivalidade de chip. Enfim. É, mas é isso, né? É. Sim, eu nunca vi o chip entre Gary e. Eu já vi. Gary e. Não, assim, eu entendo Sim. o chip. Assim, né? Eu tô falando no anime, nunca apareceu um chip, Ah, uma sim. relação desse tipo, assim, sabe? Ah, Mas tá. as pessoas conseguem ver Não, tudo. isso com certeza. Aí vai de Eu qualquer vi que coisa. Qualquer fanfic. A fanfic todas as vai ter chip rivalidades de todos os desse chips. podcast Fanfic não tem tem fanfic. limites. É. Todas as Ai, eu tava rivalidades deste pensando. podcast tem fanfic, tenho certeza. É Com verdade, certeza. isso é fato. Fanfic, doujinshi, Inclusive, fanart, eu tem tudo. zerei a tag do Yang e do Reinhardt do LoL 3, que só tem 40 Ah! fanfics. Puta merda! Muito bom! É isso, pessoal. Muito triste, gente. Enfim. Posso falar nada. É isso. Vamos aqui para uma rodada final, só rapidinho das pessoas falando de outras séries, né, que Às vezes. Não é foram bem de isso. cara. Então, começando aí pela. Era o Carlinho, depois o Carlinho foi quem? Foi eu? Você. Foi eu, Foi né? você. Pode falar. Então tá. Então, eu escolhi só três outros aqui. Então, é Fullmetal Alchemist, temos aí uma grande variedade entre o nosso protagonista Eduardo Elric e o E o personagem mais Mustang? foda de todos, que é o Mustang, né? É, de longe. Exatamente! É o grande personagem. Mustang Então, é, foi Olha, o Mustang. personagem mais foda, na verdade, é a Armstrong, né, mulher? É, também é foda, foda mesmo. Não, assim, pra Exatamente. ser bem sincero, Mas a rivalidade realmente é entre o é. É, de Eduardo fato, e o Mustang. a Mira, a Olivia Mira Armstrong é mais foda mesmo. Mas, Exatamente. de fato, é grande, grande, grande. Olha o Mustang. É, também, aí uma amizade de esporte também, de eles se. É um ajudar o outro, de certa forma, a se superar, né? Mesmo a rivalidade de Hajime no Ippo, hein? Trazendo. Que Nossa, é sim. o Mabinochi Ippo contra o Miata, né? Grande, grande rivalidade aí, muito foda. É, e uma rivalidade que a história é meio que sobre isso, que é maravilhosa, que é Ping Pong da Animation, né? Ping Pong da Animation Sim, é é um negócio verdade. maravilhoso. É, então aí, o Shinitaka contra Tsukimoto Makoto é foda demais. E é isso, esses foram os três que eu escolhi. Ué, Então, Ju. tu mesmo falou de tirar furo no meio e não botou tirar furo nas Não, tuas falei Tia opções. Furu porque você falou de uma que tivesse Rivalidade uma feminina, rivalidade sim. feminina e masculina ao mesmo tempo. Então, os dois, né? Exatamente. Não, mas você nem colocou entre as Não, rivalidades femininas coloquei, não também. coloquei. De fato, não coloquei. É, Quis escolher acontece, poucos. acontece. Quis escolher poucos. É, Joana? É, então, teve alguns, assim, pensando, tipo, em esporte, outros animes, então, tipo, Se um que você não foi citado citar. quando eu falava de Log é o Suzaku e o Lucci, porque realmente É uma rivalidade, depois eu acho que o Lulu. Tem uma rivalidade que eu vou ficar muito assustado se você não usar, se você não falar. Exatamente. Ai, meu Deus, mas já vou cortar Code Geass da minha lista aqui. Outro assim que tipo, também, tipo, é meu chip, assim, é Sakura e Choran, né? Também eles são rivais durante muito tempo até eles serem aliados. Sim, sim, não, de fato é. Principalmente porque os dois gostavam do Yuki no começo. É a rivalidade da Ino contra a Sakura, olha isso. Né, então, não. No caso de anime de esporte, tipo, eu pensei em pegar, tipo, por exemplo, Ace of Diamonds, que era o meu favorito. Por favor, né? Então... sim, aí sim. Tinha que ter, né? Sim. Tinha que ter. Tem o Samura e o Furuya, eu detesto o Furuya, mas assim, a rivalidade lá é importante. Mas a rivalidade, né, de todo mundo contra o autor do mangá que ama o Furuya, né? Exatamente, né? Impossível, mas seriamente, só o fã do Furuya, eu gosto de Furuya. Não, mas, tem, assim, não tem como a gente preferir Furuya ao Samura, pelo amor de Deus. E assim, eu acho não só tipo, a rivalidade enquanto eles, mas eu gosto de rivalidade de outros personagens com o Samura, tipo o Uraichi, né, que é o rebatedor fodão do outro time. E o Samura eu acho legal, porque tem muito drama que acontece nos jogos entre os dois, embate. E o embate entre a Seido e a Inashiro, né, porque só aconteceu o último embate no mangá, que eu ainda não li essa parte, mas tipo, também é bem intenso, então assim, não tem como não falar de anime de esporte aqui, né? Então esse é o Diamond. E no caso também de Haikyuu, eu gosto especificamente da rivalidade dos times, né? Que é que é a batalha lá do lixão, que é a Bia. Coma contra o Karazuma. É Coma. Adoro também, muito divertido. E eu queria citar um shoujo aqui que eu lembrei, tipo, do Special Way, porque a Yuko e o Kei, eles são rivais acadêmicos, né? Tipo, é os rivais vão virar amantes, mas eu acho que é uma coisa gostosinha também, esse tipo de rivalidade, né? Que vai oficialmente descambar no amor. Caracano, assim, né? Caracano também. Exatamente. Então foram alguns que eu citei, tem mais rivalidades aí, mas tipo, esses foram alguns que eu citei, que também vieram à mente, assim, durante esse tema. Wesley? Vamos lá, as rivalidades de anime... Nikaido vs Kosei, que já foi comentado aí, né, que é Sangatsu no Lion, maravilhoso. Sanji vs Zoro, em algum momento do anime, eu acho que eu achei isso bem legal, mas sei lá, depois ficou irritante, mas tem momentos legais. Em algum momento do anime, você começa a refletir sobre Sanji e você começa a ter dificuldades. Sim, exatamente, mas em algum momento, em um arco muito ruim, eu lembro que teve umas cenas legais. É. Enfim. E a Kumo vs Sukeroku, né? Que é Showa. Eu vejo como rivalidade, né? Mas ok. Eu não vejo, mas... Não é bem rivalidade, mas... Eu não considero rivalidade, mas vamos aí. Ok. Eu assisti Showa e não sei se considero muito rivalidade também, não. Tá. Kaguya vs Shirogane. Pra mim é uma das melhores rivalidades dos animes. Sim. Tem um personagem correto e tem o Kaguya. Exatamente. Mas é muito bom, é muito legal. E por último, Bolt The Rock versus a vida. É isso. Versus a vida. Okay, eu amei esse. Na verdade, você tá falando da Boti versus a vida, né? Boti versus a vida. Nossa, é isso. Grande demais. Essa rivalidade aí fica aí pra vocês. Uma rivalidade muito grande, essa rivalidade. Grande demais. Eu tô do lado da Boti. Adorei isso. Bolt The Rock esse ano vai voltar aí. Estou muito feliz. Exatamente. Rafaela. Então vamos lá. Comentando de novo, né, que foi comentado nos comentários, Death Note, ninguém comentou, minha gente. Rivalidade L. Ah, nem queria. Já foi, né? Muita coisa aí. Mano, mas é que o anime se baseia nisso, pelo menos até metade, até ele morrer, né? E o anime ficar uma merda depois que ele tá morto. Exatamente. Detalhes à parte. Eu concordo, assim, eu concordo em gênero no mangá. Inclusive, o mangá fica muito pior. Depois que acontece isso. Né? Eita. Exatamente. Por isso que eu só comprei a primeira parte do mangá. Eu só comprei até o L morrer, que é até o volume 7. Depois disso eu dei um foda-se. E eu não me importo mais. Sim, a discussão que tem depois, ela é muito interessante. Só que a história em si não é. Então é exatamente, complicado. Exatamente. Até porque os personagens porque não são bons. Né? Ele vai pra polícia, aí a gente tem toda uma discussão, tananã, né? Tem toda a discussão sobre culto, sobre... Tem, a... se for ver no geral, a discussão que tem depois desse acontecimento, o arco final, então é uma discussão muito mais interessante do que o resto, só que a história é pior. Exatamente. Desenvolvimento não é essas coisas todas. E é isso aí. Eu já dei uma palestra sobre isso. Se Aprovaria. fuder. É, bom. De alguma forma, eu até gostava do Mel e do Nir, mas é bem por aí mesmo. Né? Você tem um assunto muito bom ali, mas tem umas falhas. Terrível, né? Eu dropei Death Note depois que o L morreu, é isso. Eu nunca vi o que acontece. Não, não precisa. Tá de boa. O L morrendo é o fim do anime. Não recomendo continuar. Seria um final melhor, inclusive, mais E seria um corajoso. final melhor Seria um final também, mais corajoso, eu acho. Foi um bom fim, foi um bom Porque fim. assim, o filme não é bom live action, mas eu gosto muito mais do final do live action. Enfim, Em passagem, não tem uma série de TV L live não action e o filme? tem. Dizem que a Ah, série tá. é legal, a série não sei. Eu Adaptações vi o live filme. action de Death Note. Dizem que o filme em continuação, que é quando cai 10 cadernos à Terra, são 10 pessoas diferentes, é interessante também. Mas eu não sei. A única coisa ruim é o filme americano. O filme americano é terrível. Assim, o filme japonês não é muito bom, não. Mas o filme americano é inacreditável. Eita, meu Deus. Bom, então eu vou trazer uma que é muito grande assim dentro do fandom de inimigos rivais, tananã, que a gente tem BL junto, né? Porque o pessoal tem probleminha. É Durarara, Shizaya, né? Verdade. Uau, Shizaya. Eles foram o foi o primeiro que eu pensei, na Você quer real, ver? só Você que falou tanto de Durarara que eu fiquei tanto pensando, tipo, que qualidade, tá falando do protagonista, cara. Eu demorei muito pra lembrar dessa daí, Não, cara, pra ser sincero. Eu pô. sei que O você tá falando, eu protagonista sei de não quem é você tá inimigo de falando. ninguém. O protagonista não é inimigo de ninguém. Aquela Não, coisa. ele é do. Assim, deve ter uma certa rivalidade Sim, dele com o amigo dele, com o melhor amigo dele, no final. tem, Mas mas o. nada do Kido, né? Não, não, É quase isso, nada. É. eu não sou desse grupo, dos chips, assim, então por isso eu não Pois lembrei. é, não, Não eu sou lembrei. Shizou Izaya. Demorou muito pra É, lembrar. li muitos doujinshis. Sim, Gosto muito, né? E, mano, é uma rivalidade assim, perigosíssima, né? Porque a qualquer momento o X1 joga um carro em cima do Zayn. Acontece, um poste, né? seria merecido. E seria merecido, exatamente. Porque Zayn merece todos Por os isso que spoilers que ele causa. Né? Pois é, pronto. Aí temos também Yuri on Ice, que temos Yuri contra Yuri, tá ligado? Essa é Rivalidade de boa, pessoas essa é com o mesmo boa. nome. Eu tinha pensado em falar ele, só que E eu acho ficou. roubado ainda, mas tudo bem. É, Você eu não sabe que eu protejo sou, o você sabe Yuri, que entendeu? por mais que eu não gosto, eu concordo que o personagem não é o melhor personagem, é roubado o JJ ter caído ali, mas tudo bem. Não gosto do DJ, hein? Aceito. Não Ele tem a melhor gosto. música do anime, pelo menos. Não gosto Assim, da música do DJ também. Ah, você tá de eu diria que sacanagem. Porra, chega de. não gosto, porra! Desculpa aí, pode Triste. ir. Eu diria que não tinha roubado o JJ cair. O roubado ele ficar em terceiro lugar quando teve dois atletas que fizeram dois programas sem cair É, e no roubar meio da também. coisa. Que roubou, velho? É Sempre, roubar de também. novo? É roubar também. É. Tudo Vou é roubar roubado isso aí. demais. Tudo pra criança lá ganhar. Pois O é, velho, Yuri faz ganhar. sentido. É. O Yuri foi muito melhor do que o Yuri. Muito melhor. Foi. Inclusive, Yuriô. precedente, Na gente. verdade. Inclusive, o Yuri jurou no Mundial daquele ano. Ele tinha caído no programa curto. E ele bateu o recorde no programa longo e ganhou o Mundial. Tinha precedente para o Yuri ganhar. Não, é Acontece. absurdo, absurdo. Tudo bem. Absurdo, absurdo. Anime de Bom. esporte, a gente sabe que o anime de esporte, a chance é sempre 90% do protagonista perder. Exatamente, A gente porque aceita precisa já. dar motivo para ele continuar na jornada, minha gente. Porque assim, foi muito louco. Acontece. 2015, eu vi da Ace. E aí, né, o Samura se fode, né? Porque o Terajin odeia o Samura. Aí, É, no seguinte, eu vi sempre. o nome de tá complicado. E aí a Joana começou a perceber que existe uma tendência em animes de esporte pro protagonista perder. Do Pois protagonista é, cara, perder. foi muito daquele feliz demais. A E minha não sou a tendência pessoa que sempre mais vai ser sofre, quando o protagonista vai perder. a pessoa que mais perde. É, O protagonista cara. precisa perder, porque ele precisa crescer. Então ele perde, mesmo quando ele pode ter ganhado, ele perde também. Pra ganhar, não tem é que ter um obiato, tem uma vitória, um filme, anos. Alguma coisa assim. Na série, quantas temporadas de Pokémon demorou pro Ash finalmente ganhar a porra de uma liga? Mendio! Mendio, pra você ver a vitória dentro do Otis, tem que ver o OVA. Pelo amor de Deus. Os caras quiseram animar a Copa do Mundo. Tá ligado? E ele bom, sim, vou terminar aqui, final. Né? Não, vamos lá, assim, as últimas duas é Skip Beat, né, que a gente tem a rivalidade entre a menina que gostava do cara, só que aí os dois terminaram, então sim, ela começou véio, a odiar ele com todas as forças. O cara tem que sofrer, sim, tem que sofrer porque ele foi filho da puta, né, então Kyoko e Shotaro, uma grande rivalidade aí, né, pro vai futuro. Kyoko, sou mais você. Vai Kyoko! Vai sim. Kyoko! E por último, mas o menos importante, um dos meus mangás, porque eu não vi o anime, mas é um dos meus mangás favoritos de esporte, que também é esporte de esporte sentado, né? Esporte games, que é Ricardo no Gol, que é o Toma, né? Isso aí, boa. É, o Toma e o... como é o nome dele? E o Ricardo, né? Ricardo, né? Melhor que Death Note. A melhor que é Toma e Ricardo, mas, na verdade, a realidade real é o cara contra o Sai. Porque o garoto perde do Sai. Sim, perde sim. Ah, mas o Sai é o mentor, né? Tanto então, que depois, assim... depois que o Ricardo começa a fazer uns habilidades lá muito loucas, o Sai fica pensando, fica maluco lá, pensando, ih, esse garoto aí, sei não, vai ficar melhor que ele. Problemas, né? Depois que o Sai para, né, de usar o corpo do Ricardo pra jogar, né? E aí ele vai de fato jogar sozinho contra o Toya, ele, tipo, o Toya percebe na hora. Não é a mesma pessoa, tá ligado? Assim, não é. Pode aí, Altari. Esse merda. Usando criança pra roubar esse no jogo. Esse merda ganhou de mim como? É outro ser humano. E aí, no fim das contas, foi por causa dessa perda, também, dessa derrota, que ele começou a se esforçar cada vez. O Ricardo, né, no caso, começou a se esforçar cada vez mais, até ele chegar no Mundial, de fato, pro seu próprio mérito, né? Então, estamos aí. Amo demais esse mangá, tenho completo na minha estante, os 23 vai 20 volume, que eu não me lembro quanto eu tô usando. Eu nunca vi o final porque eu só vi o anime. Não, eu li o mangá. Só li o mangá, eu nunca vi o anime. É, eu só vi o anime. Então eu não sei o final. Gosto muito. Pronto, é isso, todas as minhas recomendações. Acabamos. E André, você? Opa, né? Dá pra mencionar aqui a rivalidade Goku e Vegeta em Dragon Ball Z, né? Ah, sim, sim. Né? Que o negócio meio que vai e volta, né? Volta e meia, existe alguma história explorando a questão do Vegeta voltar, né? Realmente a ser uma ameaça, né? Aí o. Né, sempre teve a dinâmica dele de passar meio que pro lado dos heróis, meio que assim, hesitante, mas passou. Né, é o Vegeta sendo o maior passivo dos animes, né? Essa é a verdade. Melhor pai, melhor esposo, melhor. Sim, sim, sim, sim. O banho é muito especial, cara. O banho. Dragon Ball Daima, ele resolveu todos os problemas. Sim, sim. Depois que a Bubba disse que se ele não parasse, eles não iam mais tomar banho juntos. Acabou ali. Isso é Clonódio. Né? Foi o Toriyama que fez. Sim, sim, sim. Um dos últimos presentes do Toriyama pra gente, né? Muito especial. Exato. Embora o Dragon Ball Daima não seja tão bom, isso aí foi especial. E outro que vale mencionar, né? Inuyasha e Sesshomaru em Inuyasha. Sim, velho, tô pensando neles também. Muito bom. Muito mais Inuyasha, né? Com raiva do Sesshomaru do que o Sesshomaru contra o Inuyasha, mas tudo bem. Mas é a mesma coisa, é só o Vegeta com raiva do Goku. Exatamente, na verdade, o grande rival do Goku é o Pink Senso. É verdade. O grande rival do Goku é o Pink Senso. Só frase de qualidade aqui. O Piccolo é de fato o pai do Gohan, né? Já que o pai que cria. O pai que cria. É verdade. Pai que cria. Né? Inclusive dá para fazer um pequeno grau assim de analogia com a rivalidade com o Vegeta, com aquela ideia de que, assim como o Vegeta, né, era um Saiyajin de elite, também tem essa ideia que se chamaram, era o irmão que tinha o sangue puro, que ele era o verdadeiro Yokai, né, que ele tava, você sempre tinha também um pouco dessa dinâmica, né, que vai sendo tratada ao longo da rivalidade deles. Também aquela coisa de se chamar aos poucos e vendo, ah, ele acha que consegue fazer alguma coisa. E a coisa vai indo para um lado assim que vai meio que atenuando. Né? Sempre esse mesmo padrãozinho, de certa forma. Tem mais alguma? É, eu tenho só essas duas assim para acrescentar. Então, é isso, pessoal. Vamos aqui para um momento rapidinho de próximas edições. Rafa, o que que vai ter nas próximas edições? Eu olhar aqui em cima, né? Porque o Carlos sempre deixa. Dia 14 de julho, KP 254, análise final da temporada de abril 2025. Já até escolhi meu anime e vamos que vamos, né? Para a próxima temporada. Dia 28 de julho, capítulo 255, análise inicial da temporada de julho de 2025, ao qual Ao eu qual? escolhi alguns animes, mas a temporada claramente não está muito boa. Ele tem. Gostando. A de julho? A temporada de julho não tem tanta coisa assim Ah, interessante, mas tem alguma coisa julho. interessante. Tem Julho, pô, coisas, tem julho. Tô falando da próxima já. coisas. É, tem coisas. Né? Pronto. E capítulo 56, no dia 11 de agosto, tema sugerido pelo André. André, você vai ser o próximo aí a sugerir tema. E Hein? vamos que vamos. Ai, ai. O André tem que escolher o próximo tema? É, tá aqui. Do 256. Ah, tá. 256, daqui a 3 Isso. episódios. Ok, então vamos lá aqui para as considerações finais. Não da temporada, mas desse cast. Considerações da temporada são próximas, né? Então, vamos lá. Começando então pela Joana, né? Escolheu o tema aí. Acho que eu tenho gostado do tema, foi divertido escolher, foi divertido a conversa, ela falando dos rivais. Você pode, uma pessoa tipo, eu gosto muito de rivalidade, eu vou participar também, mas foi divertido falar sobre os rivais que eu conheci, tipo, que eu escolhi no caso, e outras rivalidades aí. Então, espero que tenham gostado e até o próximo cast. Depois eu vou ler aqui as invadas que o pessoal colocou no chat, tá? Só para avisar. Isso! E André? Pois é, agradecer mais uma vez o espaço, né? Foi bem divertido falar sobre rivalidades, né? É um tema assim que me instigou a participar, né? Fui rever um pouco de Pokémon para pegar. E foi legal aqui falar, mencionar Berserk e Inuyasha, né? Foi bem legal a conversa. Espero que as pessoas também tenham gostado, né, de ouvir a gente. E é isso, né? Até a próxima, se tudo der certo. E boa noite a todos. Wesley? É isso aí, galerinha. Até uma próxima aí. Muito bom falar de rivalidades nos animes. Leiam as fanfics. Leia são fakes. Tem Eu sou disso. essa É sobre isso. Rafa. É sobre. Então, boa noite, pessoal. Olha aqui, eu aparecendo até o final do cast. Um milagre da salvação, né? Dois cães seguidos, é absurdo. Ele nem fala Dois isso, dois cães cães seguidos. seguidos, verdade! Porque eu fui obrigada no cast passado. Que eu perdi na roleta, né? Detalhes à parte. Mas dessa vez eu falei mais, né, do que as passadas, eu falei bem menos. De qualquer forma, gostei muito do tema e eu percebi que é uma coisa muito recorrente da Jo sempre escolher temas muito mais voltados para personagens do que para o gênero do anime em específico. Ela já escolheu outros temas voltados a personagem e tal, só comentando sobre isso. Espero que vocês venham novamente no próximo cast, né? Que a gente vai terminar sobre a temporada de abril. E é isso. Boa noite, pessoal. Até a próxima. É isso, pessoal. Visitem todos os sites parceiros da Iniciativa Kyodai, o Netuin, o Anime Coach. Não sei se o Kit Kureta deve estar no ar, os antigos, né? Mas está aí para quiser ver. Shoujismo, o Slice of Animes do Wesley, o canal do Wesley, não sei como é que tá. Vai sair coisa de Scandal, vai sair. E, já tô fazendo. Tem que fazer vídeo ao vivo lá no vou fazer um vlogzinho. Tem que ter um vlogzinho lá no Anime Friends. O show do Dai vai ser o último, né? Que coisa. Mas enfim, vou ficar. Não, o show do Scandal vai ser o último. Ah, vai ser depois do Dai, 8 horas. Sim, show do Scandal, 8 horas. Ih, já tem os horários já. Não, mas não era o Dai que era 8 horas? Não. Vixe, então talvez eu não veja do Scandal. É isso aí, já fica pro show do Scandal depois, é isso aí. Talvez eu vá, consiga aí encontrar vocês no sábado. Olha aí, então, tudo aê. Certo. Depende do horário que eu tá internado. Quem não vai encontrar a gente é o Wesley, né, que vai ficar até o show do Scandal. Vai encontrar antes do show, é isso. Provavelmente você vai encontrar só a mim. Ah, você junto, né? Ainda tem a ideia lá de... Ainda tem a possibilidade. Ah, sim, é verdade. Eu vou chegar em São Paulo... No começo da semana. É isso. É, mas a gente só vai no final de semana. Exatamente. Pra 15 dias. Só vai no sábado e volta no domingo. É, exatamente. Tem que trabalhar nessa semana. Enfim. Visita o Discord aí, Pedro. Pode falar, Pedro. Obrigado, João. Carlos, ele pediu, né? Então tinha que ter. Lá a gente tem call de animes todo domingo. Fora que vocês podem conversar conosco e tal, né? E nessa. A gente tá terminando o final da temporada, então não vale tanto a pena começar agora, até porque só falta um episódio de Haren-san, três episódios de Kusuri, né? Uhum. Que a gente já terminou o. Outro semana, anime. Não é? Oi? O do Daina. Teve episódio de Kusuri essa semana? Não teve. Teve não, né? Estranhei no sábado que não tava lá. Pois é, não. Não sei porquê, mas não teve. Geralmente eu tô aí. É o final de arco, então. Eu acho que eles deixaram parar e ver esses três episódios no último arco. Mas enfim. Vamos ver, né? E na próxima temporada a gente vai decidir o que vai ser. Provavelmente Kaiju número 8, temporada 2 e outros dois, né? Estamos decidindo, se você quiser ir lá ver com a gente, decidir junto com a gente está aceitando opiniões, né? E acho que é isso. Ah, sim, por favor, né? Quem gosta de coisas de cultura pop, tem o meu podcast junto com o Luke Lucas, que é o Yopinando Shibun, que atualmente está na sua 11ª temporada, o Super Yopinando Shibun. Que na último sábado, né? A gente também grava, bota no YouTube. E aí, depois, às vezes, tem a necessidade. A gente completou, considerando os numerados atuais, porque tem duas temporadas anteriores que morreram, mas considerando os atuais, desde o episódio 1, a gente completou 500 edições. Provavelmente a gente teve mais. A gente tem mais 500 edições também aí, mas não conta. O numerado é, chegamos na, oficialmente, o episódio 20 do Super Yopinando Shibun, é a edição 500 do Yopinando Shibun. Então, chegamos aí longe, né? Teve algo especial? Não muito. A gente relembrou algumas coisas. Eu relembrei algumas coisas. Eu lembrei quando o Luke entrou. Quando o Luke entrou, a gente falou, o Luke trouxe o assunto da Liga X de Curitiba. Que era o Oil Man, sim. Mendigo Gato e o Trapézio Humano. Porra, grande pior que eu lembro de todos esses três. São memes muito fortes. Grande aí, Liga da X Curitiba. Ai, caralho. Enfim, acho que é isso. Vamos aqui rapidinho só pra gente finalizar. Vou ver aqui algumas rivalidades que foram colocadas. Eu já falei do L versus Lighto, mas temos aqui também Tai versus Match. Grande aí disputa. É verdade. De Digimon. Sim, verdade. Digimon. Acho chato. Acho chato. Eu tô assistindo o Match. Esse certamente é muito chip. Muito chip. Esse é chip, esse é chip. Porque eles esse têm que ficar de mãos dadas pra poder nascer os anjos, né? Então. É o chip bastante. Sempre fui Tintai. Esse quilo da era do gelo versus a nós. É, o Valdir, tá. ele foi mais longe, porque não foi só anime, mas vamos lá. Gosto bastante dessa rivalidade aí. Também gosto dessa rivalidade. O esquilo da era do gelo e a nós. Ah, e sim, a nossa. Sim, verdade, concordo. Rivalidade okay. É. Meruem versus Komug, ele não sabe se é uma rivalidade, eu não sei se é. Não, tá? É de Hunter x Hunter da famosa Quimera Ant, tá? É, o Meruem é o personagem mais forte do universo e a Komug é uma garota. É isso. É... Shiryu de dragão versus os próprios orcs. Eu gostei que ele tem a mesma vibe que eu de Boot the Rock. Queria deixar bem claro que os orcs do Shiryu sempre perderam, né? Apesar de eles voltarem depois de alguma forma, mas eles sempre perderam. Athena versus o Bom Senso. Sem, então. Acho que a Saori. A Saori não é tão fora assim. Eu acho que a Saori do Vai Seiya. Aí sim. Aí eu corto. Ah, mas é do Vai Seiya, né, véi? É, não é a do. Não é, de, não é oficial. E, por último, da série de animação de Avatar, o Zuko versus a irmã, né? A Azura. É. Ah, sim, sim. Ah, não, sim. Gosto bastante dos é uma boa rivalidade. Gosto boa, bastante boa, dos verdade, dois personagens. Assim. Eu gosto muito da maioria das rivalidades dos dois avatares. É. Eu queria lembrar, porque eu tipo, nunca lembrei, na verdade, lembrei de mais um que eu não citei. Eu fiquei muito mal se eu não citar, que é o Kaito Kid e o Conan. Porra, é verdade. Nossa, essa rivalidade é icônica. É um absurdo, hein? Essa é icônica. Não... A escritora ia brigar com você. Ficaria absurdo. Ela tava espumando enquanto ouvia a gente e agora ela se acalmou. Exatamente. Aí agora ela chegou no, na paz. Eu queria deixar registrado, porque eu não podia deixar de falar. Ainda bem. Realmente seria um absurdo, né? O Odeotone tá tentando aqui convencer que a Athena versus o Bom Senso faz sentido, mas eu não vou aceitar não, porque não faz sentido. Ah, mas esse da Athena aí, Naruto também é a mesma coisa. É, esse aí eu não concordo muito não. Enfim, é isso. E a gente volta daqui a 15... duas semanas. Eu não vou chamar de uma quinzena exata, porque às vezes atrasa, né? Então, vamos garantir, né? Mas em duas semanas. Não vai adiar por causa do Anime Friends? Hein? Não vai adiar por causa do Anime Friends? Ah, duas semanas. Vai adiar não. A gente vai fazer no dia. A gente já voltou. Não é isso? A gente já voltou. Ah, tá. Já teria voltado. A gente já voltou. De viagem. Beleza. A gente volta de dia de domingo, porra. No domingo de madrugada. Ou melhor, assim. Na segunda de madrugada a gente vai de volta. Sai de lá tarde pra caramba. Eu vou estar com sono da porra, porque eu não vou ter dormido o suficiente. E vou ter que acordar cedo no dia seguinte, então eu vou estar... E vai estar frio, e vai estar frio. A gente mora... Ela não sei, eu não sei lá, ela não é tão frio assim. São Paulo vai estar frio. São Paulo vai estar frio, mas quando a gente voltar pra casa pra fazer o quê, já vai estar quente. Ah, aí sim, não, vai estar quente. Uhum. Enfim, é isso. Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.